It's me, Mario. Sejam todos muito bem-vindos ao 31º episódio do Orion Cash. Hoje a gente vai fazer um episódio falando sobre Mario, sobre os jogos 3D da franquia, comemoração dos 25 anos do jogo mais famoso aí da história dos videogames, do universo dos videogames, né? Posso contar? De todos os universos. Exato, e comigo aqui hoje, participando desse cast, estamos o Hyde, como sempre. Pascoal, retornando das cinzas. Né, Pascoal? Isso aí, gente. Vocês sabem que eu sou que nem o Ike, né? Do Cavaleiros do Zodíaco. É o irmão. Não, Deus que me livre, bate na madeira. Aqui também o Júnior XT fazendo a sua estreia no Orion Cash, né, Júnior? Por quê? Por que XT? Por que XT? Aproveita, rapidinho. Eu não posso contar agora. Cara. Ah, tá bom. Posso contar, pode ter gente que vai criticar no site. Ah, tá. Então deve ter pornografia. É temos groselha. Aqui também. Provavelmente. E estreando também com a gente, o nosso amigo Paulos. Bem-vindo, Paulos. Ganhou da promoção de entrar no Orion Cash aí, né? Na verdade, ele entrou no Orion Games, da campanha que a gente fez para recrutar novas pessoas, que já está encerrada, já vamos deixar já avisado aqui, depois a gente fala mais. E dá um oi para todo mundo aí, Paulos. E aí, galera do Então vamos para os comentários, e eu achei muito estranho que nesse cast aqui não teve muitos comentários, né, pessoal? Vocês não entenderam? A gente teve pouco, apesar de ser um assunto que poderia render bastante, porque final legal todo mundo deve ter pelo menos 3, vai, que deve gostar, só que o pessoal não quis comentar muito. Ou não lembra igual eu, né? É verdade também, a gente enfrentou isso, porque a gente, quando a gente tava fazendo a pauta pra esse cast, a gente pensou, né, finais legais tem um monte, né? A gente ficou igual Chaves nas respostas, sabe? Ah, eu sei, fala outra, esse eu sei. E não poderia, poderia comentar os finais que são sempre os mesmos, como Castlevania, do Mario, Super Mario. Então só comentando também que o pessoal reclamou assim, vocês não falaram de Shadows of the Colossus, vocês não falaram isso o quê? Teve muitos que a gente escolheu não falar, porque a gente vai fazer um cast inteiro deles, então, né? Braid e tal. Nossa, tem muito... Braid é fantástico. E a gente vai fazer um cast desses jogos, então a gente não ficou falando deles aqui pra não ficar redundante. Okay. Mas, falando dos comentários aqui, o General J, você errou na semana passada, mas hoje você acertou, cara, é Mario. Eu os 25 anos do Mario. Parabéns, acertou retardadamente. É igual o Chaves, parabéns, acertou na segunda. E você, a Rádio, você separou alguma coisa aí? Legal? Então, eu separei aqui o que o Raziel BR, outrora Kiski 13, ele falou aqui, ó. Salve, galera, cast muito bom. E ele falou, um dos melhores finais que eu já vi foi o de Devil May Cry 3. Mesmo depois de editar o Virgil, você ainda pode jogar durante os créditos enquanto ouve a música tema do Devil's Never Cry, o que mantinha o mesmo clima de ação do jogo. Sobre os finais citados no cast, nunca joguei a série Prime, mas o SNES eu já achava a luta contra a Mother Brain muito boa. Eu acho que o final de Final Fantasy VIII não é... Mas eu acho que Final Fantasy VIII não tem finais, ele tem teorias, porque já ouvi 3 versões de finais desse jogo e todas são diferentes. Mas ainda assim fazem sentido. É verdade, Mr. Bubbles? Sei lá, eu acho assim, o final é um final mesmo, não tem essa de teoria. É que o final é confuso pra caramba, a história inteira é confusa, né, que nem a gente comentou aqui. Mas tudo tem teoria, né, até Braid, que teve um final, se bem que Braid não é um bom exemplo. Mas todo final tem uma teoria diferente que o pessoal gosta de, e alguns são até, as teorias às vezes são até melhores do que o final oficial, né? Quase sempre é, né? Pega, por exemplo, Caverna do Dragão. Os finais em teoria do Caverna do Dragão é muito melhor que o final verdadeiro que não existe. Então, é verdade. Mais alguma coisa? Então, ele falou que o Castlevania, o Symphony of the Night, tem 4 finais, né? Eu não sabia que tinha 4, eu conhecia 3, né? E eu falei 2 realmente são mais, né? Ele falou que tem o primeiro que você mata o Richter, que é o final ruim. Ele fala que se você matar o Richter usando o Holy Glasses, dá um outro final, né? Isso eu nunca tentei fazer. Até porque, né, quando você tá com Holy Glasses, ninguém vai tentar matar o Richter. A não ser que você seja mal, né? Tem que ser muito evil, né? Você tá vendo lá que ele tá sendo controlado e matar ele mesmo assim. E no final, o castelo cai. É sempre assim, né? Sempre. Mas ele se levantará novamente. Tem o final de derrotar o Drácula, né? É... E tem o final também que é você derrotar o Drácula com mais de 196%, que é verdade, muda, mas muda muita pouca coisa, assim. Muda, acho que só algumas frases que eles falam lá no final. Não chega a alterar. Quer dizer, ela até altera um pouco, né, no sentido. Entendi. É interessante. E ele acha que I'm the Wind parece música de motel. E é verdade, parece. Cara, I'm the Wind é uma música muito de motel. Não é? Tipo, eu tinha. Quando você falou que ia colocar ela, eu tinha na memória outra música. Então. Não era aquela. Eu quando. Aquele começo é Kennedy total. Não, cara. É Kennedy. É bolsa, né? É bolsa, cara. Repita de ouro. Repita de ouro aquilo lá. Mas, então, quando eu fui escolher a música, né? Eu não ia. Aliás, eu ia pegar ela, aí eu ouvi ela e falei, nossa, isso aqui é meloso demais, ninguém vai gostar disso, né? Aí eu escolhi outro, só que quando eu ouvi ela, aquilo me lembrou muito o Symphony of the Night, né? Tipo, me voltou pra aquela época. Aí eu achei legal, né? De certa forma. De certa forma. Mas fica a dica, tipo, às vezes a pessoa... É uma boa música pra ouvir em motel mesmo. Né? É. Enfim. Mais alguma coisa aí? Acho que não, né? Acho que... todos os comentários são interessantes, né? Mas se a gente for ficar falando de comentários no podcast, né? Por favor, comentem mais nos próximos, né? A gente, como a gente sempre fala, o comentário de vocês ajuda a preencher o conteúdo aqui, que a gente não sabe de tudo e a gente acaba não comentando tudo. É, e dá ânimo, né? Pra gente aqui ver um feedback aí. É verdade. Verdade. Muitas coisas já foram decididas por causa de um comentário, não é? Se vocês não querem que o Ironcast acabe, comentem. É verdade. Cuidado com semana também. Cuidado que semana que vem pode não ter nenhum comentário, hein? É verdade. Pode ter zero comentários, né? Para com essa bosta. Então vamos lá, Mario, né? Vamos falar aqui só sobre os Marios em 3D. Né? A gente até chegou a comentar sobre o Mario 3D na conversão que a gente falou, né? Dos melhores conversões de 2D para 3D. Infelizmente, só quem não siga o mesmo caminho. Infelizmente. Mas eu recomendo o cast de Sonic também para quem for ouvir. Era 3D. Na era 3D. Legal. Foi um dos que eu mais gostei de fazer, inclusive. Inclusive porque o cara que apresentou é um cara muito bom também nesse podcast. Não lembro. Não lembro disso. Não lembro. O de hoje eu lembro, o de hoje é bala. Vamos lá. Então o primeiro Mario 3D foi o Super Mario 64. Mario! Que tem aquela carona do Mario quando você liga o videogame. Que exato. Foi mais legal. Esticar a cara dele, é uma maravilha. Mano, quando eu liguei o videogame, que eu vi aquela carona do Mario 3D, e naquela época é engraçado que eu nem sabia que era 3D, né? Tipo, eu vi aquilo lá e falei, nossa, é virtual, né? Que falava, né? É virtual do Mario. Virtual. E, porra, era muito da hora, velho. Muito engraçado. Foi legal mesmo. Então, ele foi lançado junto com o Nintendo 64, né? E, como a gente já comentou aqui, né? Ele foi uma das melhores conversões do gênero do 2D, né? Porque eu acho que foi um grande desafio pra equipe fazer um Mario, o Super Mario World, né? Em 3D. Né? Porque pegar aquela fórmula que já estava bem, né, bem já sedimentada do jogo de plataforma 2D e fazer em 3D, coisa que ninguém tinha feito, pelo menos bem feito até o momento, né, deve ter sido muito, muito complicado. É que a intenção do Miyamoto, quando ele projetou o Super Mario, que na verdade não era o Mario 64, né, ele era o Super Mario FX, era de fazer uma coisa diferente mesmo que era, né, para... Que aliás, até o Super Nintendo não tinha tecnologia para... Pro que ele queria fazer. Ele queria revolucionar mesmo. Com o Mario 64 ele conseguiu. O Mario 64 foi legal. A ideia, a mecânica que os caras utilizaram, que tem uma série de outros jogos do Nintendo 64 que utilizam a mesma mecânica, né? Aquele Banjo-Kazooie. Tem um monte de jogo que... É até engraçado porque o Mario 64 era muito legal de se jogar. Era bem legal. Mas os outros jogos que usavam a mesma mecânica, alguns eram meio... chatinho, embora eram bem parecidos, assim. Discordo, eram legais pra caramba, hein? Eu acho que ele foi uma base pra esses jogos, né? Os jogos da Rare, que você tá comentando, né? Que é o Conkers, o Banjo, o Donkey Kong 64, também. Exato. Ele serviu de base pra esses jogos. E, assim, ele conseguiu fazer o que o Mario já tinha feito no 2D, né? Que já era, tipo, falar assim, ó, jogos 3D de plataforma vão ser assim, a partir de agora, né? E, ó, Junior, eu acho muito legal, hein, os jogos do coisa. Discordo, velho. Então, uma coisa que ele também definiu foi aquele esquema de você pegar estrelas, né? Você agora não chegava mais no, no final da fase, como era nos jogos 2D, né? Ele tipo, definiu o negócio de colecionáveis, né? Que depois a Rare usou muito, né? No Banjo-Kazooie, né? Donkey Kong, todos, né? Mas antes de entrar nisso, vocês querem falar da história? Quer falar da história, ou Pascoal? Se é que tem uma história no Mario? Eu quero. Princesa raptada, Bowser, acabou, né? É isso. Não, a história é muito complexa. Na verdade, a princesa tinha preparado um bolo muito gostoso para presentear o Mario, que por tantas vezes salvou sua vida. E aí, quando ela resolve fazer isso, mais uma vez, Mario tem que salvar sua vida, porque ela foi sequestrada e o Mario, a fim de um rango de graça, ele resolve salvar a princesa para conseguir de novo... aquele bolo, sabe lá mais o que, né? Mas enfim. Inclusive, a gente pode até pegar essa sua gravação e colar pra cada parte de história dos jogos do Mario que a gente vai falar aqui, que vai servir, eu acho. Só tem que trocar a parte do bolo por outra coisa, né? É, mas acho que vai servir. Não, mas isso que é muito louco no Mario, né? Porque, por exemplo, o Sonic mesmo tenta inventar tanta história que o bagulho acaba dando errado. Agora, o Mario não. Eles sabem que esse tipo de jogo plataforma, o que conta mais é o que você vai jogar, não o que você vai ler ou o que você vai entender da história. O que é legal no Mario é a simplicidade que tem, né? Funciona nisso. A simplicidade é loucura, assim. Porque eles falam, mano, isso é Mario. Foda-se seu cérebro. Isso é Mario. Tipo, você não precisa pensar, você precisa jogar. Aí eles inventam tudo. Põe o cara no espaço, põe o cara embaixo d'água. Dane-se a lógica. Sim. E tudo faz sentido, né? E não precisa virar lobinho, né? É, então, não precisa virar lobinho. No máximo, ele usa um jato d'água. Mas assim, isso que é legal, porque eles entendem o conceito de jogo plataforma, né? O pessoal que produz o Mario, eles sabem que jogo plataforma é isso, assim. Eles não inventam história nem nada, eles inventam plataformas. É, a história não é importante, né? O que mais importante, no caso, são os personagens mesmo e o próprio mundo do Mario, né? A jogabilidade, né? É, então, exato. Assim, eu falo de história, só se alguma coisa foi importante, é só o personagem mesmo, porque de resto não muda nada, assim, não vai alterar a sua diversão no jogo. O importante é a jogabilidade, e tudo que a gente já vai comentar aqui. Um negócio que eu acho interessante, assim, uma analogia que eu fiz já com mim mesmo, é tipo, já parou pra prestar atenção? Na escola, por exemplo, tinha aquele cara que te zoava, mas se você for lembrar, zoava com a gente, né, que era nerd, mas enfim, aí tinha, por exemplo, se você for lembrar, tinha uma certa distância, tinha uma época que o cara não zoava com você, quando ele não te conhecia direito, assim, né? Tipo assim, aí quando o cara pega uma intimidade com você, ele começa a te aloprar, começa a dar tapa na sua cabeça. Pá. Por que que eu tô falando isso? Porque o Mario é um personagem que ele é mais ou menos assim. Pode ver que todo mundo gosta do Mario, o Mario é mó carismático, mas se você for ver bem, ele nunca fala, né, nos jogos dele. Você não consegue conhecer ele o suficientemente pra poder falar mal dele. No Mario Sunshine ele fala, mas a gente chega lá. Tipo... Não, no Sunshine ele não fala. Ele fala, it me Mario. Ele fala, mas ele não tem diálogos complexos, né? Ele fala frases curtas, assim, aquelas... É, então... Mas, tipo, pra deixar aquele misticismo no personagem. Tipo, você não chega que nem o Sonic falando, por exemplo, que você vê a personalidade dele. Porque isso dá o benefício da dúvida, né? Tipo, você vai achar que o Mario é sempre do jeito que você imagina, assim. Nunca vai chegar ele falar um palavrão e você fala, pô, Mario, eu esperava mais de você. É, que é o que tá acontecendo o problema no caso do novo Metroid, com a Samus, exato, Fausto. Mas eu não entendi nada da sua analogia, cara. O que isso tem a ver com a gente tomando tapa na escola? Não, eu quis dizer que essa coisa da intimidade. Quando você não tem muita intimidade com uma pessoa, com um personagem, você não se sente à vontade de falar mal ou de tirar uma conclusão, entendeu? É o que acontece com o Mario, que eu acho bem sucedido com o Link do Zelda, por exemplo. Apesar de ser um personagem RPG, ele não fala nada, né? Tipo, ele só conforta. O Pascoal viajou um pouco nessa. Época da escola. Faz algum sentido. Faz sentido. Ele tá trabalhando bastante, né? Mas até de noite, a gente tá cansado já. Uma coisa bacana do Mario 64 é porque, assim, enquanto ele era 2D, ele pulava, ele girava, ele agachava. Uhum. Aí no Mario 64 ele virou um atleta, né? Porque ele pulava duas vezes, ele fazia e acontecia, voava e por aí, né? Sim, bacana isso também. Com um modelo diferente que eles criaram de fases, foi preciso isso, né? Porque no Mario 2D você tinha uma fase comprida pra frente, assim, vamos dizer assim, né? Exatamente. Pra chegar no final. E nesse você tinha que fazer áreas fechadas. Então, qual que seria a dificuldade do Mario ali, né? Ele tinha que escalar entre dos lugares pra chegar em lugares mais altos e tal. E ele tinha que ter alguma habilidade pra fazer isso, né? Então ele ficava. Virou Mario Ninja. Ele tem movimentos novos muito legais nesse Mario 64, que tem aquele que eu chamo de Yahoo, que é aquele long jump. Yahoo! Que é o long jump. Ele tem o wall kick, também. Que eu acho muito foda também. É muito legal. É muito legal também a adaptação dele com o controle do 64, né? Ficou muito bom. Ficou excelente, né, mano? Ah, então, uma coisa interessante do controle do 64 é que quando ele estava sendo projetado ainda e o Miyamoto estava trabalhando no Mario 64, ele persuadiu lá os engenheiros da Nintendo para modificar o controle por causa do jogo. Ele queria que o jogador tivesse controle sobre a câmera, né? Que ele sempre achou que isso era um problema em jogos 3D. Você não conseguir controlar a câmera, né? Que é igual era com o Pandemone e jogos que tiveram antes do Mario 64. E funcionou bem, né? Por isso que ele é Shigeru Miyamoto e não é Yuji Naka, né? Não, Yuji Naka é bom também. Yuji Naka é bom. Por isso que ele é Shigeru Miyamoto. Ele sabe, cara. Ele sabia que... Só defendendo aqui, o Sonic ficou ruim depois que o Yuji Naka saiu. Então, mas ele já tinha... Acho que ele pegou um trem pra cruzar uma cidade e soube que as coisas estavam ficando complicadas. Esse tá sendo difícil de levar assim em comparação. Inclusive, com os dois são amigos, sabia? O Miyamoto e o Naka, eles se conhecem, pessoalmente, são amigos. É, agora que eles não são mais inimigos, né? Oh, sabe um negócio, falando em Sonic rapidão, uma curiosidade que eu achei muito legal, que teve um colega meu que tava falando esses dias, que ele jogava o Sonic na TV em preto e branco, né? Na época que todo mundo tinha TV preto e branco e tal. Aí ele falou que quando ele foi jogar na TV a cores, que o pai dele comprou a TV a cores, ele ficou decepcionado que o Sonic era azul. Ele achava que ele era da cor do porco espinho mesmo, tipo, meio marrom, assim. Uhum. Mano, eu achei muito da hora. É legal mesmo. Então, caramba, mas... Mario 64, acho que foi, era muito bom que, puta, hoje a gente joga o PlayStation 3 ou o Xbox 360 e pra você ficar preso no jogo, os caras colocam conquistas, troféus. Pô, Mario 64, eu terminei ele várias vezes completo sem precisar de nenhuma dessas, nenhum troféu, nenhuma conquista. O troféu era as estrelas, né? Troféu era zerar o jogo nos quatro slots, né? É verdade, diferentes. Tinha os quatro slots com. Tinha mais um ou mais dois estrelas secretas em cada tela, se não me engano. É que ele tinha. Agora correram o risco de soltar um erro, mas eu acho que era 8 estrelas em cada fase. É, eu também acho que era isso mesmo. Eram 6 normais, tinha uma catando 100 moedas e tinha. Acho que eram 7 em cada fase, se eu não me engano. No Mario 64 só tinha uma. É verdade, o Pascoal tem razão. Eram 6 estrelas como objetivos principais da fase, e uma era coletando 100 moedas em cada fase. E... Tinha aquelas secretas fora da fase que completam as 120, né? Exato, as que eram... Outra coisa também que ele colocou aí, que depois acabou virando marca dos jogos 3D do Mario, foi esse mundo de conexão, né, entre as fases. Que até tinha, até nos... Já existia, só, né? Só que mas não era... não aquele como um lugar mesmo, assim, né? Como, que nesse caso é o castelo da Peach, né? Que, aliás, eu achei uma adaptação foda, né? Porque, assim, pensa como o cara ia adaptar aquele mapinha. Ou ia ficar um negócio tosco, igual o jogo de RPG. Tipo, o personagem é grandão, 3D, num mapinha pequeno, e ele entra na fase e dá aquele... Tá ligado? O cara entra. Ia ficar essa zoeira. E o cara adaptou isso pra um quadro. Tipo, ele pular num quadro. Uma que eu achei foda, aquele quadro. A primeira vez que eu pulei num quadro que ele começou a balançar que nem água, mano, eu falei, puta, isso é muito foda. Eu também. E ficou muito bem adaptado, né, velho? Ficou muito da hora. Por isso que eu, tipo, é um dos poucos caras no mundo que eu pago muito pau, é o Shigeru Miyamoto, velho. Porque o cara sabe fazer... E o Jack Chan. É. E o Bruce Lee. Oh, vocês já viram o vídeo do Bruce Lee jogando... Não, não muda de assunto, senão a gente não acabou. Não, desculpa. Então, inclusive, vamos, né? Uma das coisas que eu mais gosto em jogo de plataforma hoje é esse esquema de colecionar. Eu sou viciado, eu confesso que eu sou viciado. E é uma das coisas que me faz gostar de, por exemplo, Banjo-Kazooie e Nuts & Bolts, que quase ninguém gosta, mas eu gosto, é porque eu fiquei viciado em jogo de colecionar. Toda vez que eu jogar um jogo... Aquele jogo é ruim. Não, vamos voltar pro Mario, senão a gente vai pegar. Tudo bem. Mas aquele jogo ficou zoado. Não, mas esse negócio de colecionar, eu gosto quando ele é de uma forma natural, tá ligado? Quando ele te obriga a colecionar, eu acho chato, assim. Então, colecionáveis que eu falo, no caso do Mario, é assim, porque você tinha lá algumas fases. O Mario 3D, ele não tinha como ter tantas fases como ele tinha no 2D, porque fazer uma fase em 3D dava muito mais trabalho. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, o cara tem que ter mais objetivos dentro da mesma fase. Então, eles criaram 6 estrelas para cada fase, entendeu? Para você ter que jogar mais de uma vez as mesmas fases. Tem gente que não gosta disso, que acha que é você repetir cenário, ter que voltar nas mesmas fases. Eu não acho. Eu achei que assim... Depende muito do jogo, né, cara? Da forma que os caras trabalham para montar isso. No Mario 64 ficou muito legal. Também curti. Eu achei que eles souberam fazer. Se você for ver bem, analisando assim, eu acho que a maioria das coisas que tem no Mario 64 foram soluções de problemas que eles tinham pra passar do 2D pro 3D, né? Por exemplo, esse das fases de coletáveis e tal. Mas eu achei que eles souberam criar umas historinhas legais que você não parece que você tá repetindo, assim, tipo, que é sempre a mesma coisa. Que até porque algumas áreas da fase, elas só são acessadas dependendo da estrela que você escolhe também, né? Não é sempre os mesmos lugares. Também. E nesse também, o legal que tem é que eles colocaram uma barra de energia, né? Agora não é mais o Mario encolher e ficar pequeno, porque também eu acho que ia ficar esquisito demais eles fizerem fazerem o Mario encolher, né? Ou crescer de tamanho. Não ia dar certo. Não ia dar certo, até porque você tinha que escalar lugares e tal, não ia ficar legal. E inclusive, essa barra, ela dava bug, lembra, ô Pascoal? Lembro, pô. Porque você tomava era um bug muito útil, né? Eu nunca pensei nisso como um bug. Não, mas é. É muito ridículo pra ser um bug. É óbvio aquilo, né? Não, mas é bug. Não, mas pode ver que consertaram isso no Mario 64 DS e eles não deixam acontecer isso. Não era um bug. Eles admitiram que era um bug. É, porque você tomava dano do inimigo e a mesma barra de energia que você tinha era a barra de oxigênio. De fôlego, quando ele tava na água. Então quando você entrava na água e recuperava o fôlego, enchia automaticamente sua vida, né? Eu fazia isso várias vezes, né? É bizarro, cara. Meu irmão pulava, eu jogava o Mario dentro da água e deixava ele até ele afogar, cara. Nossa, que malvado. Não tem problema, cara. Como é o nome dele? Dexter? Isso ficou uma coisa... César, tá explicado o nome disso. Uma coisa que ficou muito legal no Mario 64 também foi essa... Ele teve muito movimento mesmo, assim. Não só dos movimentos de controle, como, por exemplo, ele morria afogado de um jeito. Tipo, ele morria queimado, ele morria de uns... Tipo, lógico que isso também teve, mas, assim, eles fizeram várias animações bem legais. E assim, ele é muito bem animado por ser um jogo que não foi animado com Capture Motion nem nada. E naquela época, assim, eu acho a animação muito legal, muito fluida. Até assim. Porque ele não é tem um formato humano em si mesmo, né? Ele é um boneco, então fica mais fácil, dá pra fazer umas animações legais. Não, mas era bem trágico a morte dele afogado, ele meio que pegava na garganta, assim. Te dá uma agonia, né? Dá uma aflição, cara. Nossa, horrível. E o legal também era você deixar ele dormir, né? Que ele começava a sonhar com ravioli, com espaguete, tipo, era muito bom. Então, outra coisa também que eles incluíram foram power-ups novos pro Mario, né? Que ele voa, até tinha no Super Mario World, né? Mas agora são aqueles chapéus, desde, né? Mario 3, não era, né? Não era mais a capinha, né? É, não era mais a capinha, nem o rabinho de esquilo lá. Né? Agora é o chapéuzinho. Ele tem o Vanish Cap, né? Que ele fica meio que transparente, né? Ele atravessa grades, essas coisas. E o chapéu de metal também. E o chapéu de metal, que ele ficava pesado e andava... embaixo d'água. Exato. Exato. E uma coisa também que foi incluída no Mario 64 foi o Charles Martinet, né? Que é a voz do Mario. Sim, cara, primeira vez. É muito bom, né? Sim, é. Quando ele foi fazer o teste, né? Pra dublar o Mario, ele pensou em fazer uma voz carrancuda, assim, né? Tipo um italiano nova-iorquino mesmo. Ia ficar seria, uma bosta. Né? É, mais ou menos como a voz do Mario, eu acho. Ele pensou em fazer, né? Inclusive é o mesmo do Ario, do Luigi, todos. É legal, mas é legal pra vilão, então, né? É, pro Mario não ia cuidar. Ele pensou que teria que ser uma coisa que agradasse criança, né? Aí ele lembrou de uma peça que ele fez do Shakespeare, que tinha um velhinho que falava daquele jeito, né? Ele começou a falar lá, igual o Mario, né? E pegou, Miyamoto viu aquilo, adorou, e tá aí até hoje. Gelong dong, né? Quando você liga, quando você coloca... Bom. A fita que ele já fala, né? It's me, Mario, né? Você já... Oh, puta, que é isso, né? O Mario tá falando comigo, o que é isso, né? Puta, foi foda, né? E a dificuldade? O que vocês acham? Vocês tomaram um baque? Se bem que sempre, Mario sempre foi um jogo difícil. Engana-se quem acha que é fácil pelo visual. Né? Eu sempre achei o Mario um jogo difícil pra caramba. Eu achei que ficou legal... Eu achei da hora porque, assim, tem missões muito fáceis e missões muito difíceis, né? Bem difíceis. E no começo você encara umas coisas meio bestas, assim. Então acho que deu... Assim, acho que a maior dificuldade foi porque a gente não era acostumado a jogar 3D. Mas, assim, o jogo em si acho que é bem balanceada a dificuldade do Mario 64. Assim. Eu acho ele difícil pra caramba, cara. Ah, não acho muito complicado. Não. Acho que, pelo menos pra mim, foi a adaptação do controle mesmo. Acostumado com... controle de Mega Drive até então, foi meio um pouco difícil adaptar, mas depois foi tranquilo. É, sinceramente, eu tava acostumado a jogar o Mario 2D. Quando eu joguei a primeira vez o Mario 64, eu joguei acho que, 10 minutos e falei assim, não, parei, isso não é pra mim. eu não conseguia acompanhar de cara, assim, a movimentação e por aí, as coisas que eles criaram. Uma dimensão a mais, né, cara? Uma dimensão a mais fez muita diferença pra mim. Meu cérebro tava muito 2D ainda na época. Olha só, uma coisa que eu lembrei, eu falei que é fácil, né? Mas passar o Bowser lá no final era complicado, viu? Pegar e começar a rodar aquele negócio lá e acertar acho que era 3 bombinhas só que tinha na última fase. Era lá. 4, né? Era 4, né? É. Era muito difícil. Aquilo realmente eu acho que é um dos poucos pontos ruins do jogo, porque não é muito bom a jogabilidade pra aquilo mesmo, né? A gente tem que dar um crédito e tal, porque, né, eles estavam experimentando e tal, mas é porque realmente queriam, né? Não é legal, né? Chega a doer o dedão, tá tudo rodando. Eles queriam mostrar que é analógico, né? Mas assim, até porque era difícil mesmo a jogabilidade daquilo, não era tão bom. Nossa, eu conheci a gente que detonava com torto essa brincadeira aí, né? Deixava aquele analógico todo mole. Tanto ficar rodando aquele... Isso era foda, meu. Eu tinha uma manha legal, que eu segurava o analógico pro lado e apertava o botão C de girar a câmera. Aí ele ia girando também o copo, assim, tipo, dava uma gambiarra pra não estragar o controle, que era foda mesmo, aquele analógico do 64. É verdade. E tem alguma coisa que vocês acham que não ficou legal aí, fora isso aí que a gente comentou, esse erro e tal, que não ficou legal no 3D? Nessa conversão aí, de tudo que a gente falou que ficou legal, assim, que ficou bom, alguma coisa que vocês acharam que não deu certo? Olha, eu senti falta do Luigi, viu? Verdade. A mesma coisa. Até tem... tem uma fase que tem uma placa, né? Que tem ali a inscrição L é real. 2401. E, tipo, ninguém, a Nintendo nunca se pronunciou a respeito disso. E essa placa aparece em outros jogos também, né? L é real? L é real. Será que não é Lúcifer, cara? Ó, tô assustado. Não sei, não tô assustado, né? Eu também acho que falta do Yoshi também. Eu acho que o Yoshi. O Yoshi tinha, né? Você se matava pra pegar todas aquelas estrelas lá, e o cara não fazia nada. Dançando lá em cima, né? Ficava lá, tipo, dançando assim. Então, uma coisa que eu acho, falando em coisas que eu achei ruim, é justamente nessa parte, quando você sobe pra falar com o Yoshi, se você vai tentar ir pra parte de trás do castelo, mano, tem um buraco enorme ali. Tipo, os caras fecharam três. Acabou com a magia, né? Você vê aquele castelo bonito. Acabou com a magia assim, mesmo. Aí atrás tem um monte de madeira segurando. Isso, colocaram uns tapumes atrás. Colocaram uns tapumes lá. Era cenário só. Mas assim, tirando isso, e também quase ninguém chegou naquela parte, né? Já tô zoando. Acho que hoje em dia todo mundo já chegou lá. Mas acho que tiveram poucos erros, e levando em consideração a época e tudo mais, se você ver jogos da mesma época, você vai ver que ainda foi muito bem sucedido. Sem contar que ele, tipo, criou vários padrões pra indústria e tal, mas um jogo revolucionário, né? É bastante. Inclusive tem o vídeo de um cara aí, não sei quem terminando um jogo, acho que em 16 minutos, alguma coisa assim, que é... Impressionante. É impressionante. Eu não sei se aquilo é verdade, mas eu vou colocar aí pro pessoal... Não, pior que algumas coisas, depois que eu vi o vídeo, eu testei algumas coisas. Lógico que eu não consigo fazer tudo aquilo que o maluco fazia, mas algumas coisas eu testei e funcionava mesmo. Eu acho que é verdade aquele vídeo lá. Esse vídeo nunca vi, não. Já vi do Mega Man, do Super Mario, acho que é Mario 3, não me engano. Nossa, já vi bastante, mas do Mario 64 ainda não vi, não. O Mario 64, o cara usa uns bugs do jogo pra poder passar numas partes, mas mesmo assim, impressionante. Você vê o cara jogando, que ele consegue aquela fase da lava do Copa, aquela segunda fase do Copa. Ele em vez de ele ir por cima, ele vai passando por trás numa parte que é uma beiradinha que tá quase encostando na lava, assim. É que eu não vou conseguir mostrar agora só falando, mas é incrível o cara jogando, assim, é impressionante mesmo. E eu achava que eu era bom naquele jogo. Mas eu usava umas técnicas também, aquela fase de levar o pinguinzinho até a mãe dele, cara. Ali eu fazia um esquema pra não correr a tela toda. Eu não me lembro exatamente. Dava pra você pular na neve direto. Tava com um bicho, já caía lá. Resolvi. Dava pra pular direto na neve. Ô Pascoal, você falou que achava que era bom, né? Uma coisa que eu aprendi jogando Guitar Hero é que não importa quanto você é bom em um jogo, sempre tem um coreano melhor que você. Ou um japonês, Pode crer. Vigi Daigo. O negócio que eu queria falar é porque acho que esse foi o único Mario que as fases marcaram muito, assim. Porque os outros têm fases muito legais, até o Sunshine também tem umas muito legais. Mas a do Mario 64 eu lembro até dos nomes. Tinha Hazy Maze Cave, que era aquela que tinha um... TikTok Clock. TikTok Clock. Até porque os nomes são muito bons, né? Hazy Maze Cave, nossa, que nome bonito. Lethal Lavalange, né? Que era Rainbow Terra Hide. Ibon Rage, a clássica, né? Tinha a Bomb Bomb Battlefield, né? Que era aquela primeira. Tem uma que eu gosto muito também, que é a Tal Tal Mountain. É, nossa, tem várias fases. Muito, inclusive, dava pra você perder o chapéu do Mario e ele ficava sem chapéu. Ele ficava com o macaco, né, mano? Engraçado que esse macaco voltou no Mario Galaxy. É um coelho, 2. Não? Não, era o macaco que ocupava o chapéu. Ah, tá. O coelho você caçava ele no calabouço lá do castelo, na parte de água lá. Que tá. Exato. Água. Fora do castelo também, tinha. Dá pra você caçar o coelho também. Eu lembro com a quantidade de estrela que tinha que alcançar, mas ele aparecia fora do castelo também. É. Assim, duas fases que assim, tirando, tem várias, né, que são legais, mas duas que me marcaram bastante. Uma foi aquela fase que eu não lembro o nome, que você tem dois quadros no castelo. Um você entra e o Mario entra gigante e o outro ele entra pequeno. É uma ideia muito legal. Bem lembrado, que essa é muito legal, que quando você tá no meio da sala, são três quadros, tem um que você não entra, tem um da direita e um da esquerda. O da direita ele tá bem próximo, só que o quadro é bem pequenininho, sei lá, dá a impressão que ele tá mais ou menos longe. Eles fizeram uma distorção no corredor que dá a impressão que os dois estão na mesma distância, só que quando você começa a andar pro maior... Ele tá muito longe, você anda muito pra chegar no quadro. Foi tipo um efeito de ilusão de ótica. É, uma ilusão de ótica que eles fizeram pra parecer que você... perspectiva, né? Que você tá encolhendo e o outro porque é que você tá crescendo, é. E é legal porque é uma referência aos jogos antigos do Mario, né? Que você tinha aquele esquema de você ficar grande, ficar pequeno comendo cogumelo, né? E era uma fase que tinha um monte de cogumelo, assim, era uma fase legal. E a outra é a Tic Tac Clock, que era do relógio, que era uma fase difícil pra caramba. Não, mas era TikTok Clock o nome da fase, hein? Yeah, desculpe, como é que é? TikTok Clock? TikTok Clock. Pronunciou direito. Clock. Então, era uma fase... a fase era legal, que era como se fosse um sistema de um relógio por dentro, né? Os mecanismos do relógio... E você tinha que escalar, era uma fase como se fosse... E o legal é que dependendo da hora que você entrasse no relógio, a fase mudava. O ritmo dela mudava. O ritmo se mudava, você entrasse a cada hora em ponto, você entrava na fase, a fase toda tava parada, assim. E dependendo se você entrasse um pouco antes ou depois, ela ficava ou acelerada ou mais lenta. E a fase era um inferno, é uma das fases que eu mais tinha medo de ter que passar. Um monte de engrenagem, né? Tinha que andar no meio das engrenagens. Eu apanhei nessa aí, apanhei naquela do vulcão também, eu lembro, não recordo o nome. Do vulcão também eu apanhei. A terra da lava letal, né? A lava muito louca. E a Rainbow Ride, né? Todo mundo lembra também, que eu acho que é a última fase do jogo. Era muito você vai louco. Naquele tapetinho mágico no arco-íris, né? Ele é bem... Ah, ela é bem... verdade. Essa uma coisa que eu achava muito legal nesse Mario eram as fases do copo. Eu achava muito da hora. Tipo, começava... Aí você entrava, assim, tipo... Era muito louco. Mas pelo menos eu achei as fases do copo mais simples do que as fases durante o jogo. Mesmo que nessa do relógio, do vulcão. Achei mais complicado. Aquelas do copo eram lineares, né? Tipo, mas eu lembro que eu apanhei muito pra passar do acho que é do último copo. Nossa, eu fiquei muito tempo pra tentar passar, assim. E naquela época era engraçado que você não tinha internet, você não tinha nada, você tinha que se virar pra passar o bagulho. É, tipo, verdade. Era você e você, não tinha dessa. Então comprava uma revista, né? Só que... mas no caso do Mario, revista não ajuda muito. É, não ajudava muito. Que ela não vai tirar duas mãos. E falava, né? Tipo, não, chegue no final da fase. Fala, mano, isso eu sei, tá ligado? O negócio é passar, mano. Depois do sucesso, né, que foi Super Mario 64, foi lançado Super Mario Sunshine. Não, não fala. Mr. Bubbles adora. Não, é o melhor jogo do Mario que existe. É, o segundo melhor. Eu ainda acho o Galaxy mais da hora. Mas, dois, eu mas acho o 64 mais da hora. Não, o 64 é o mais legal, cara. Não. É que são todos tão da hora que a gente fica em dúvida qual que é o melhor. Né? Ó, então, ele foi lançado... Não vou discordar, não gostei muito. ...em 2002. E, bom, eu vou contar a história rapidinho. Eu já acho ele melhor, começando pela história, que ela já é diferenciada das outras. Que o Mario e a Peach, eles vão de férias pra Ilha Delfino, que é aquela ilha legalzona, que tem formato de golfinho. E quando eles chegam lá, a ilha tá toda pintada com aquela tinta... Que tem várias cores, né, Pascoal? Uma tinta meio multicolor. Parece um petróleo também, né? Ela é meio grudenta, assim. Como se fosse um petróleo colorido, assim, que é uma tinta mágica, que atrai monstro. Que eu acho que o Mario Sunshine, em termos de enredo, acho que é o que tem o mais complexo mesmo, assim. O que tem a história mais legal, cara. E interessante que no começo você nem começa salvando a princesa, né? Você tem que, tipo, só provar que você é inocente na ilha e tal. Isso daí ficou bem interessante. Uma coisa que eu acho muito foda também no Mario Sunshine é a diferença vista, assim, de potencial gráfico do console, né? Eu não sou um cara, assim, que valorizo tanto só a parte gráfica, mas no caso desse jogo, foi um salto muito grande, assim, do Mario 64 pro Mario Sunshine em termos de gráfico. Eu lembro que era, assim, muito inacessível naquela época videogame. Aí teve um colega meu, assim, meio maluco, que ele gastava toda a fortuna dele em videogame. Fortuna, entenda os centavos do bolso. Falando isso, um abraço aí, Adalberto. Valeu por ter deixado de... Inclusive, ele ficou puto da vida porque ele me emprestou o videogame e eu zerei antes dele, né? O Mario Sunshine. Mas, enfim. Também é o que ele esperava, né? Né, também, né? Mas assim, eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, era incrível a sensação, assim, de você ver aquela ilha, aquele céu. O céu azul do Mario Sunshine é um dos melhores, assim, que eu já vi em jogo. É muito impressionante as cores. E uma coisa, assim, falando da minha parte, assim, que eu sou ilustrador, uma coisa que eu acho muito da hora é que eles se preocuparam em fazer uma composição de cor muito harmoniosa, assim, naquele jogo. Eles estudaram mesmo cores. Mas acho que os jogos em si do GameCube eram muito bonitos, né, cara? Você pega o Resident Evil 4 mesmo, a versão do Play 2 do GameCube, você nota a diferença. Ah, porque ele era mais potente que o PlayStation 2. Ele era mais potente, mas assim, eu digo a parte artística mesmo do... Sim, eu entendo o que você tá falando, professor, eu concordo. Do Mario, as cores, né? Achei... Legal. A escolha de cores, os cenários eram bem montados, as texturas eram bonitas, né? Ele era nesse ponto até que me faz achar ele o melhor. E assim, voltando para a história, o Mario é acusado, né? Que a gente falou, e vai preso, né? E é até sentenciado acusado, que coisa maluca, né? Do universo do Mario. E aí tem aquele novo personagem que eu acho muito da hora, que é o Foot. Ele é sentenciado a limpar o lugar, né? Isso que eu ia falar aqui. Esse pessoal que fica... É fazer trabalho comunitário. É trabalho comunitário. Então, aí dão esse personagem novo pra ele, que é o Flood, que é aquela maquininha de jogar água, né? Oh, uma coisa só pra comentar do Flood, é a primeira vez que você vê ele, que é muito foda, que mostra ele analisando o Mario na câmera dele, e é da hora que ele vai mostrando, tipo, todas as versões do Mario, desde o Nintendinho até o Mario Sunshine, assim. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Gad Science Incorporated. Preparing to register customer information. Scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Uma coisa interessante também disso aí é que a equipe do Miyamoto lá, antes de fazer o Mario Sunshine, né, eles não tinham um jogo principal do Mario pra GameCube, né? Eles lançaram Luigi's Mansion, lançaram alguns spin-off lá, mas nada a nível do Mario 64. É. Aí eles estavam trabalhando numa engine que ela trabalhava com a física de fluidos, né, de água, assim. E pra teste eles fizeram uma bomba d'água, que era o Flood lá. Aí o Miyamoto viu aquilo, adorou, né? E ele colocou aquilo como o foco principal do jogo. Veio a partir de uma coisa nada a ver, criou o jogo em volta disso. Pra você ver, né? Repito a frase que eu já falei. Por isso que ele não é Yuji Naka e é o Miyamoto. Já foi pra ele fazer alguma... Tentar trabalhar no Sonic, né? Quem sabe? Quem sabe, é. Legal, né? Legal. Então, mas é um personagem muito legal. Eu fico tentando imaginar a equipe, né? O Miyamoto pensando, e se a gente colocasse uma bomba d'água? Puta, os caras devem ficar desesperados quando ele entrar na sala, né? É. A gente vai fazer isso. Eles devem fechar tipo, tudo que eles estão fazendo, assim, pra ele não ter ideia, né? O legal é que o Miyamoto, ele é designer, né? Ele não é programador. Então, a diferença dele é que ele não tem noção das coisas, assim, né? Ele pensa com outro ponto de vista. Ele precisa ter ideia. O da hora é que ele deve pensar no bagulho, os caras devem pensar, puta, como a gente vai fazer isso dar certo? Tipo, ele fecha a porta saindo da sala, os caras ficam, mano, quem deixou esse maluco entrar aqui? Não, é bem por aí mesmo, mas eu acho da hora que é o cacife que ele tem na Nintendo, né? Que qualquer ideia maluca dele, os caras botam pra funcionar. Ele tem a maior equipe da Nintendo, né? É verdade. Ele é o rei Midas da Nintendo, né? O cara que... o toque de ouro. Vira ouro, então. Bom, aí você começa daí, né, com o Flood, que vai virar equipamento do Mario no jogo todo. E é uma das coisas que fez eu mais gostar do Mario, porque, de novo, ele revolucionou a jogabilidade 3D, né, adicionando esse novo o float, que aí deixa o Mario bem mais ágil, né? Ele pode flutuar no ar. Tem uma coisa que eu achei legal também é a primeira vez que você testa o Flood, que o Mario deixa cair tipo uma água assim no chão, forma uma poça. Quando você vê o reflexo dele, é uma coisa impressionante, assim. Pra quem tava acostumado a jogar PlayStation 1, Nintendo 64, era outra parte gráfica, assim, que eu achei que ficou muito bem trabalhado. O efeito de água nesse jogo, né? É, então, o efeito todo. Até quando você vira o Flood pra câmera e atira a água, você vê que distorce toda a imagem da câmera. Era interessante que o Mario, quando ele se sujava de tinta, ele caía na água, você via a tinta, tipo, se desmanchando, assim. Era um bagulho inacreditável. O jeito que você desmanchava a tinta, né? Aquela tinta, ela não dava a impressão mesmo que era a tinta que tava saindo, né? Eles trabalharam bem essa parte de assim, tinha uma forma legal de desmanchar a tinta, diluir na água, né? Ela não ficava feio esse efeito, assim. E quando você caía com o Mario na água também, a água, o movimento de água, o reflexo dela, assim, a gente até já comentou da água do BioShock, que é um negócio que a gente viu, ficou maluco, mas antes disso, eu lembro que a primeira vez que eu me impressionei com água num jogo 3D foi no Mario Sunshine. Então, pra impressionar o Miyamoto a ponto de ele mudar o jogo pra isso, né, essa engenharia era muito boa. Fala aí, Junior. Ah, eu falo, Nintendo, se olhar bem assim, né, cara, dos jogos da Nintendo mesmo, voltado pro... realmente são sempre muito bem trabalhados, você pega em todos os consoles da Nintendo até hoje, você pegar jogos Super Mario ou Zelda, sempre é muito bem trabalhado, sempre tem alguma coisa, assim, pelo menos tem uma coisa que impressiona. Elas são impecáveis, eu diria até, né? É. Nem só trabalhava, os jogos das franquias principais da Nintendo são impecáveis, né? Impecáveis, eles não deixam passar nada. O Miyamoto, ele deve ser um cara muito chato nesse quesito, assim. Eu acho que, inclusive, o que aconteceu lá com ele na apresentação da E3 esse ano, que não funcionou o controle lá, quando os caras falando que é defeito lá da interferência, eu acredito, porque ele é um cara que eu acho que jamais ia lá pra testar um negócio que não funciona, né? Eles são bem perfeccionistas nas coisas dele. Sim. Bom, vamos lá, a gente tá falando do Flood, né? E, bom, fora o Flood, que eu acho que foi uma ideia genial, concordo com o Miyamoto. Então aí, eu e o Miyamoto, a gente se fala direto, foi uma ideia muito boa mesmo. E, pô, meu, é uma direção muito da hora o Flood. Pô, pra jogar, deixa o Mario. Se o Mario já era ninja no Mario 64, no Sunshine ele é, sei lá, o Chuck Norris. Assim, se bem que eles tiraram os movimentos do Mario, né? Ele não tem mais aquele long jump. Isso que é interessante, né? Porque quando tem alguns momentos no Mario Sunshine que você perde o Flood e, assim, você se sente um retardado, né? Quando você perde aquela máquina. É porque você se sentia meio aleijado, né? Porque você tá tão acostumado a ter aquele conforto da maquininha, né? Do Flood. Aí, da Delfino, também é outra coisa que eu achei muito legal. Que nem o Pascoal comentou aí das cores e tal, que é diferente. Eu achei também, pelo fato de ter saído do Reino Cogumelo e ter ido para um outro cenário, né? Que, inclusive, foi onde muita gente criticou, que fez muita gente não gostar dele. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Que deu liberdade de criação para eles fazerem coisas cada vez mais malucas, que é o forte deles, né? Inclusive, os inimigos que existem no Mario, por conta de ser uma ilha tropical, os inimigos são todos diferentes, assim. Acho que não tem nenhum inimigo normal. Eu ia perguntar, não descaracterizou um pouco? Você não ter Goomba, não ter Koopa Troopa? Eu achei que descaracterizou um pouco mesmo, assim, mas eu não achei que foi algo que deixou o jogo pior, assim. Só achei que ficou diferente. Eu já não acho que descaracterizou, eu acho que acrescentou, deu características novas. Né? Acho que ele não ficou preso, acho que eles tiveram. Eles deram um passo a mais. Inclusive, eu não sei, porque pra mim, sei lá, na minha cabeça, Mario ele tem que pular em cima de tartaruga e chutar elas. Se ele não faz isso, fica difícil. Então, mas você vê, eles colocaram. Os Marios novos não tem mais muito disso, né? Até no Mario Galaxy que a gente vai falar pra frente aí, tem pouquíssimo disso também. Eles colocaram só pra dizer que tem mesmo, porque não é mais o foco do jogo, né? Uhum. Em 3D não tem como uma tartaruga ser um desafio pra você, né? Ainda mais com tanto movimento novo que o Mario tem. É verdade. Tem como ela, tipo, te desafiar a ponto de ser um perigo na fase, né? A não ser que seja uma tartaruga ninja, né? A não ser que seja o Leonardo lá. Ai, ai. Bom, e agora é Shines, né? Não são mais estrelas, são. Sabe por quê? Acho que minha moto aprendeu um pouco de astronomia, né? Ele viu que não era possível pegar estrelas, mudou lá o negócio. Mas por quê? Agora, né? Mas é Shines, sol e estrela, não é o mesmo? É um brilho, né? Shine é brilho. Ah, mas é um solzinho, a representação dele é um solzinho. Inclusive, quando você pega ele, dá um sambinho assim, né? Mó contagiante, né? Dá mó. Que mó cara de Brasil quando ele pega. Dá um sambinha legal, mó recompensa, né? Você fica mó feliz de ter pegado. Opa, mais um Shine. Um outro, assim, eu só achei que no eles acertarem muita coisa, mas no Mario Sunshine realmente teve algumas coisas que eu achei meio embaçadas, assim. Por exemplo, eu achei que ficou muito pior na água, tipo, ficou muito difícil de nadar no Mario Sunshine. Apesar de ter muita água no jogo, eu achei que, assim, a jogabilidade dele é inferior do Mario 64 na água, assim. Achei que ele nada muito difícil, assim, o jeito que eles programaram e tal. E outra coisa também que eu achei que foi um negócio embaçado foi aquela Casa Fantasma. Foi uma parte do jogo que eu detestei passar, assim, não gostei de nada naquela fase. Que é tipo o hotel da Ilha Delfino, que daí tem os Big Bulls e tal. E essa parte eu não curti tanto. Tirando isso, acho que resto... Eu concordo com você na fase da Casa Fantasma, acho que ela ficou mesmo deslocada. Porque, assim, o jogo é todo tropical, né? Tem praia, tem parque... Então não combinou, acho que não ficou totalmente fora de contexto. Agora, quanto à jogabilidade da água, eu não senti isso, não. Até porque ele tem o fluid na água, tem vários movimentos novos. Ele tem aquele foguete que ele dá na água, né? Que faz ele se movimentar super rápido, assim. E a jogabilidade do Mario na água, pra ser sincero, até hoje eu acho ruim. Assim, eu nunca achei muito bom de controle da água, não. Também concordo mesmo. Eu achei assim. Até hoje, até o Mario Galaxy 2 eu acho ruim, eu não gosto muito não. Eu acho difícil de controlar. Não só o Mario, mas assim, eu não sou fã de fases de água, cara. Assim, o jogo tá indo muito bem, aí de repente, putz, fase d'água, cara. Puta, então Donkey Kong você adorou não ter. Eu gosto, cara. Eu acho legal. Eu acho que depende, né, do jogo. Tem jogo que é legal, tem jogo que não. Sonic eu acho muito chato na água. Pô, também, concordo. Já Mario eu gosto. Mario eu acho legal. Quando tem Mario eu gosto daquela valsa que toca. Muito da hora. É. Legal. Então, assim, mas eu acho o Mario Sunshine a obra-prima da Nintendo, assim. Inclusive, eu sou uma das pessoas que tá na torcida. Eu e espero que milhares de outras pessoas pra que saia o Mario Sunshine 2. Vocês acham que tem essa possibilidade de acontecer? Eu achava que nem ia sair o Mario Galaxy 2, mas vai saber, né? Não, o Mario Galaxy 2 me deu esperança pra isso, né? Sunshine 2? Mario, acho... Super Mario Sunshine 2. É impossível, ele não foi muito bem recebido pra isso, não. Acho que... Eu acho que, assim, o Sunshine, eu acho que pode ser que ele saia uma versão no 3DS, talvez. Mas o assim, mesmo jogo, que... né? É o mesmo jogo. Igual o Mario 64. Ah, cara, eu acho que ele tem as melhores fases. Vocês lembram? Tem alguma fase que marcou vocês, assim, especial do Mario Sunshine? Então, aí que tá. Eu gostei muito da do parque eu achei legal, assim, tem algumas missões, mas eu achei que as fases dele já não são tão marcantes quanto as do Mario 64, por exemplo. Assim. Pensa a mesma coisa, cara. Não curti muito, não. Mario Galaxy, eu gostei muito, as do 4 também, mas Sunshine. Eu gostava daquela que tinha os espelhos lá, achava legal aquilo. Que é a Gelatobit. Ah, né? Gelatobit. É muito da hora mesmo aqueles espelhos. Aliás, toda a parte de iluminação, reflexo e coisas de parte visual ficou excelente naquele jogo, né? Mas eu acho que eu gostava muito daquelas fases que você entrava numa outra dimensão, que inclusive eu tenho quase certeza que foi o que originou o Mario Galaxy depois, que eram aquelas fases que você perdia o Flood e você tinha que ir por umas plataformas, tipo, não tinha noção nenhuma, eram umas plataformas voando, lembrava muito o Mario Bros. Tradicional, assim, que era... Tinha uma musiquinha muito legal, cantada só com vocal, né? A música é legal. Ficou muito legal mesmo. Ficou muito legal. Assim, eu teve várias que eu gostei. Tem essa que você comentou do parque, que é muito legal. Tem a da Gelatobit, tem aquela do... Ah, eu não lembro, que é tipo um... Tem um navio na fase, lembra? Então, aquela essa... Aquela Harbor. Puta, essa fase era muito legal. Pode ser. É muito legal, que é tipo o porto, né? É muito legal mesmo. Essa fase era muito da hora. Tinha a primeira fase também, que era muito legal. Tinha aquela que era uma vila, que eu gostava bastante. Inclusive, essa daí... Tinha uma raça, povo, né? Tinha uma raça local. É os Pianta, né? Povo da areia? É os Pianta. Povo da areia. É a Pianta, eu acho. Pianta? Pianta. Não lembro direito também. Eu lembro que quando você chegava, o cara falou "Welcome to the Isle Delfino". Era legal, eu gostava. Eles tinham as vozes meio, sei lá. Eles meio mongoloides, né? Eles pareciam uma berinjela, sabe? Eu lembro que eles pareciam uma berinjela, aqueles tipo uma cor meio roxa e lisa, assim, sabe? Pode crer. Uma berinjela. Ah, mas eu gostei bastante do Super Mario. Eu acho uma pena ele não ter feito tanto sucesso. Ah, uma coisa que tem também, só que eu achei que não fez tanta diferença, é o Yoshi, né? Tem o Yoshi nesse jogo. E, tipo, você pode jogar com ele. Só que eu não curti que ele ficou... Ele é aquele negócio que quando ele cai na água, ele desaparece. E ele... Você tem que comer umas frutas, assim. Eu achei, por um lado, foi interessante. Por outro, eu achava que dava no saco, assim. Porque que nem tem uma missão que eu levei umas 2 horas pra passar. Que eu tinha que chegar com o Yoshi num lugar lá. Só que daí, toda hora, que era por cima da fase de água, então toda hora eu caía na água, tinha que voltar lá onde pegava o Yoshi, pra depois poder voltar lá. Então foi, assim, tinha coisa que eu achava meio cansativo. Porque ele era um jogo difícil, né? Assim como o Mario 64, ele era um jogo bem difícil. Esse eu já acho o mais difícil de todos os Marios, tanto é que foi o único que eu não consegui pegar 120 estrelas. Eu concordo com você, eu acho também o mais difícil. Sim, eu achei ele... Os desafios dele são bem difíceis. Eu achei legal a adição do Yoshi, assim. Eu achei... Tem ele, inclusive, em várias cores, né? É que quando ele comia uma fruta, quando ele cuspia o suco da fruta nos inimigos, eles viravam blocos, né? Pra é, isso daí era até legal, até também. Nossa, que viagem. Era legal. Agora, a coisa que eu mais gostei no Mario Sunshine foi o mundo que eles criaram, que é a Ilha Delfino. Que pra mim foi a melhor fase de separação de... Né, que, sabe, o mundo que você cria mesmo pra separar as fases, pra mim foi a melhor. Eu acho muito bem feita aquela, é muito bonita, assim. Eu acho que ganha de 10, de 100 a 0 do castelo do Mario. O que eu achava muito louco na composição da Ilha Delfino é que às vezes você tava passando uma fase e você conseguia ver, porque elas eram interligadas na ilha, né? Então você conseguia ver a outra fase lá longe. Tipo, às vezes você tava naquela Delfino Plaza e você conseguia ver o parque de diversões lá longe. Ou você tava naquela fase que é numa cidade lá no alto da ilha, que você via todas as outras fases lá embaixo, assim, inclusive a cidade principal. Sim. Isso daí era muito legal. Uma coisa que eu achava muito foda também em termos de visual é aquele efeito de calor que dava ao longe, assim, que tudo ficava meio... tremendo, assim, como se fosse aquele calor bem intenso de verão. E uma coisa que ficou interessante também é que o Mario, ele tem uma manga curta, né, nesse jogo. Tipo, ele tá com aquela uma é calor, roupa de né? verão. Eles estão de férias lá, né? Inclusive, dá pra você jogar com ele com óculos escuros e uma camiseta do Mestre Kami, assim, tipo, de Havaiano. De Havaiano, verdade. Verdade. Mas é isso, o Mario Sunshine é o melhor Mario que já existiu até hoje. Blá, blá, blá, blá, blá. Exceção do Mario Galaxy. Tá. Vamos pro próximo. Tá. Então, vamos lá, próximo, Super Mario Galaxy. Esse é já pra Nintendo Wii 2007, vou deixar vocês falarem. Muito bom. Foda. Foda, é o que eu tenho pra dizer, foda. Não, Mario Galaxy, se vocês me permitem, eu vou puxar muito saco aqui. Que eu achei, o que eu acho mais da hora no Mario é que é aquela coisa que eu falei, que ele pegou aquela parte do Mario Sunshine, que você ia andando numas plataformas que não tinham nada a ver e tal, mas que permitia fazer uns quebra-cabeças muito loucos, assim, de se passar, né, no jogo. E o que eu achei da hora é que ele resgatou muita coisa dos Marios antigos e pôs no 2D, porque as fases no Mario Galaxy, ao contrário do Mario 64 e do Mario Sunshine, elas são bem lineares, né? Ela tem meio que... Você pega estrelas e tal, e tem algumas partes que não são tão lineares, mas grande parte delas você tem que chegar no final da fase. Só que, como é pelo espaço... Eles souberam limitar muito legal isso, de uma forma que você não se sente preso e você se diverte bastante passando as fases. Eu achei muito legal, mano. Sem contar... É legal. O musical também é muito bom, né, cara? Puta. É, a música é um ponto chave no jogo. Mas antes disso, o Raid, tem um que você separou, né, de como foi, de onde eles tiraram a ideia pro Mario Galaxy? Então, quando eles estavam fazendo o Mario... Antes de fazerem, na verdade, o Mario Sunshine... Eles tinham. O Miyamoto tinha um projeto chamado Mario 128. Que no jogo de demonstração que eles fizeram, tinha 128 mini-Marios, assim, eles ficavam correndo pela. Por uma esfera, que era tipo um planeta, né? Eles eram atraídos pela gravidade. É uma bolacha, cara. É uma bolacha. Bolachona gigante. Aí eles eram, tipo, atraídos pela gravidade naquilo lá, né? Aí aquele jogo não deu certo. O Miyamoto. Aliás, ele tem muito disso, de começar uma coisa, falar que não gosta e arquiva aquilo e não vai pra frente, né? Aí desse jogo saiu o Pikmin, ele pegou algumas ideias aí pro Pikmin, e depois ele resgatou isso aí pro Mario Galaxy, totalmente reformulado, né? Mas veio de um projeto do que seria o jogo principal do Mario pro GameCube. Exato, tanto que depois eles separaram pra fazer o Mario Sunshine, né? O Mario Sunshine é de outra vertente, o jogo principal do Mario do GameCube seria dessa ideia aí. Inclusive eu lembro de ter visto na época essa demonstração que o Miyamoto fez, de vários Marios assim, inclusive embaixo tem uma barra mostrando o processamento do GameCube, que eu acho que foi até um demo que eles fizeram pra mostrar mesmo que a potência do videogame, né? Inclusive eu vou colocar também esse vídeo aí no YouTube no link pro pessoal acessar. Eu lembro do legal do Mario Galaxy, cara, que vira e mexe assistia um vídeo da E3, quando foi apresentado o Nintendo Wii. que aí mostrava uma parte do vídeo que tinha lá, tinha uma família japonesa, não sei, jogando Mario Galaxy, assim, aquela viagem toda. O legal é que você vai jogar ele é aquilo mesmo, é exatamente aquilo, cara, que você vê no vídeo, você sente jogando, a impressão que passa. Então, porque que conceito novo, né? Galáxias, né? Agora ele, não, cansei de praias, agora eu quero galáxias e planetas. Aí é aquilo que a gente já comentou também, que ideia, né? Ele vai chegar pros caras e vai falar que agora ele vai ter uma ideia totalmente nova que é baseada em galáxias e o Mario vai pro espaço. Você vê, mas ele cria história em volta da jogabilidade do jogo, né? Ele tinha essa ideia da gravidade, aí ele cria todo um contexto pra poder encaixar isso, né? O cara é genial mesmo. Exato. Eu acho que é isso que é a pegada para jogo de plataforma, porque ele faz o caminho inverso, né? Muitos caras criam primeiro um enredo, que às vezes só faz complicar o negócio, para depois tentar chegar na jogabilidade, enquanto ele faz o contrário, ele já resolve a jogabilidade de cara para depois criar qualquer história que seja em volta daquilo, né? Até porque a história, Mario, né, que a gente falou, não é importante. Inclusive, eu acho que até uma das coisas que atrapalha o Mario Galaxy é a história, que eu acho que tem história demais até. Eu acho até aquela parte dos mundos lá chata, assim. Quando não tá dentro da fase, né? Se tem que escolher a fase, eu acho chato aquilo lá. Castelo da Rosalina, né? Mas é mais chato que... mas é mais chato que o Castelo do 64, eu achei. Não achei muito. Eu não sei se foi por causa da época que eu joguei no 64, era tudo novo, né? Eu achava que no 64 dava a impressão de ser mais explorável, não sei. Essa é a impressão que eu passava, diferente do Mario Galaxy. Não sei se... Talvez tenha sido por causa da época também, né? A época era novo, o Mario 64, aquela história toda, bem, não sei. Mas dava essa impressão. Eu acho que eles colocaram muita história, eles colocaram muito a parte da Rosalina lá, de ter que ajudar ela e o mundo dela e tal, e achei que ficou demais, sabe? Tipo, você perde muito tempo com isso e quanto você poderia estar jogando mesmo, né? Que é o principal do Mario, você tá lá pra jogar. Mas falando rapidinho, vi que citaram aí sobre, foi barrado na época o jogo do Mario, lá dos Mariozinhos correndo em volta do planeta, cara. Eu acho que foi alguma coisa dos funcionários, né? Que olharam e falaram, meu, vamos barrar isso aí, que esse cara é doido, vai dar muito trabalho. Não, é o Miyamoto mesmo. Ele tem esses negócios aí de... Ele vê, não gosta e arquiva. Tipo, muda de ideia assim de repente, sabe? É. Que nada, os caras deviam estar todos reunidos na sala da criação lá e, meu, eles falam assim, meu, Miyamoto tá vindo aí. A última vez que ele esteve aqui, ele fez a gente colocar uma bomba d'água no jogo, cara. Vamos tomar uma atitude, a gente tem que mudar. Esconde isso. Coloca alguma coisa que ele não vai gostar. E coloca qualquer coisinha que vai fazer que ele não vai gostar, que ele vai desistir dessa ideia. Coloca um porco espinho aí. Então, ó, falar um pouco da minha experiência com o Mario Galaxy. Bom, foi o Mario Galaxy que me fez comprar o Nintendo Wii. No caso, eu fiquei só 6 meses com ele, porque não saiu Mario Galaxy 2 na sequência, né? Mas, assim, eu achei fantástica a jogabilidade e a maneira maestral com que eles integraram o sensor de movimento do Wii com os movimentos do Mario. Tudo bem que no começo você fica meio perdido, né? Você tá jogando, aí, meu, você espirra, bom, o Mario gira, né? Aí você, pum, morreu. Mas, assim, depois de um tempo, quando você se acostuma com a maneira que eles usam no Chuck, meu, é brilhante. Eu gostei também, eu gostei até porque eu achei que eles foram discretos no uso do Chuck e no Mario, assim. Eles souberam dosar, assim. Eles não tentaram colocar demais o uso do controle, né? Tanto que você usa o próprio Nunchuck mesmo só pra dar aquele giro do Mario, né? Aquele ataque dele que ele gira. E também pra coletar as Star Beats, né? Porque ficava naquele negócio feito um maluco, é chato pra caramba. E estragar a experiência do jogo, e eles sabem disso, né? Então eles foram bem comedidos nessa parte, assim. Eles colocaram bem pouco, o mínimo. É lógico que eles tinham que colocar o sensor de movimento pra justificar, né? Tem que ter. Lógico, mas assim, eu achei que eles dosaram muito bem, assim, não colocaram nem de mais e nem de menos, assim, não deixaram de colocar. Ah, mas pelo menos pra mim, mesmo assim, ainda achava um pouco cansativo, né? Aquela coisa que você pega um Xbox, melhor não falar nome, né? Um controle convencional e senta na cama e fica jogando hora, tá? Tipo, o Mario Galaxy mesmo era legal, mas eu duvido que alguém ficasse mais de 6 horas jogando. Não, 6 horas eu não jogo jogo nenhum, mas... Vocês não ficaram 24 horas jogando Donkey Kong aí? 12, é diferente. 12, só 12. Ah, desculpa, mas, ó, eu acho que dá pra jogar o Mario Galaxy deitado, assim, até porque você não precisa mirar na tela mesmo pra pegar as Star Beats, elas não são essenciais, assim, dá pra você ficar deitado e só balançar com a mão, assim, não dá pra você ficar. Você sente vontade de pegar Star Beats, não tem como, cara, você tá jogando, quer dizer, opa, ali, tá ainda lá, mais na tela, quando você dispara, sai voando, dá vontade de sair coletando todas, pelo menos comigo acontece isso aí. Você pega aquela estrelinha, né? Quando você pega aquela estrelinha que sai voando pela fase, né? Aí, tipo, as Star Beats, você fica, que nem um louco girando, você pega tudo. Um negócio que eu achei legal no controle foi aquela parte que você sobe numa fubeca que tem a estrela dentro, assim, e você vai guiando, assim, tipo, com a força, tipo, inclinando o controle, assim. Isso daí eu achei que ficou bem legal no jogo. É difícil pra caramba, né? É uma das coisas que eu mais gosto. É bem difícil, mas eu achei que ficou legal, eles usaram até pouco, né? Mas assim, eu senti. Usaram pouco, eu também acho que podia ter usado mais, eu achei que ficou muito bem feito. A jogabilidade é boa, assim, quando você erra, porque você errou mesmo, não. Sabe, não foi uma coisa que a jogabilidade de... Você fala, droga, deu atrapalha, errado. Atrapalha, né? Atrapalha. Uma coisa que eu achei legal também disso daí é que a estrela tá dentro da fubeca, né? Tipo, a estrela que você quer catar já tá com você, só que você tem que chegar no final da fase pra poder quebrar o negócio e pegar a estrela. Isso que é interessante nessa... Essas fases eu gosto muito mesmo. Uma coisa, assim, que eu lembrei agora, que eu achei muito legal no Mario Galaxy, foi a diferença de visual, né? Tipo, ele nem é tão melhor que o Mario Sunshine, que já tinha um gráfico bem foda, mas ele, uma coisa que eles incorporaram legal foi um tipo de iluminação diferente, assim, quando eles estão no espaço, tipo, eles têm um brilho a mais, assim, é um bagulho meio doido, assim, e tudo brilha muito e tem bastante textura. Pra quem jogou, assim, conseguiu chegar naquela parte da abelha, que você tem uma abelha gigante, ela tem um pelo muito da hora, eles fizeram uns efeitos, assim, muito legais. Bem legais, mas não se fala bem da Nintendo, né? Que você pega o Nintendo Wii e tem muito joguinho fraco, vamos dizer assim, na qualidade, você olhar, parece que tem muito caça-níquel também, né? E você pega as franquias da Nintendo, no Nintendo Wii você vê que são bem trabalhadas, são muito boas. Isso dá pra notar mesmo que a direção de arte é totalmente diferente do Mario Galaxy, pro antecessor, né? Que é o Mario Sunshine, assim. Achei bem diferente, achei até um pouco mais dark até. O pastor falou que ele é mais escuro, mas eu senti até que ele tem menos cores que o até por ser no espaço, lógico, né? Não é numa praia. Não é que eu acho mais escuro, eu não sei se você reparou, mas eles têm um brilho no corpo deles, assim, é tipo, o contorno deles é brilhoso, assim. Tem mesmo, eles têm isso, sim. E as texturas, eu concordo com você, as texturas são bem mais trabalhadas mesmo, assim, elas... aqui no Mario Sunshine é mais liso as coisas, né? São mais simples. Lá tem uma... Que nem tem aquela... Umas partes de lava, tem um... Parece um petróleo preto, assim. Isso aqui, ele brilha de um jeito mó da hora. As pedras também tem uma textura bem legal, assim. Eu achei que algumas coisas ficaram muito legais em termos de textura no jogo, assim. Sim. É um trabalho visual que eu achei muito legal mesmo, Mario Galaxy. E quanto aos power-ups novos? Putz, não tem nem o que falar, né, mano? Mario, o Mario Abelha que você comentou aí, o que você acha? O Mario Abelha, eu já não achei, assim, o design da roupa, eu não achei tão legal, mas eu... Ele é o mais bonitinho, é o que as mulheres gostam. Mas, assim, eu achei que a jogabilidade ficou muito legal, eu só não gostei, assim, do design da roupa dele, eu achei meio... E a musiquinha de abelha? Tan, tan. Eu não vou saber reproduzir, mas a boca tá tocando de Sou meio quem, cuidado que você vai falar, hein? Não, a musiquinha é legal pra caramba. Agora, a florzinha do gelo eu achei muito foda, velho. Quando ele vira, tipo, aquele homem de gelo, né, da DC, da Marvel, sei lá. Que, tipo, ele vai esquiando por cima da água e vai congelando, assim. Tipo, o bagulho é muito, muito louco. O que eu acho, assim, os power-ups do Mario Galaxy lembra, pelo menos me lembra muito o Mario 3, né? De todos os Marios, é o que mais parece com o Mario 3. Que tinha o Guaxinim, tinha o... O sapo, que era muito da hora, bota. Né? Tinha a bota, que era foda. A bota era foda. Tinha o urso, né? Tinha um urso também. A tartaruga, que se virava, né? Tartaruga não... Ah, com casco. Colocava um casco, né? É, ficava igual o irmão martelo, né? Era o irmão martelo, eu acho. Ele jogava martelo, né? Aham. Ah, mas achei muito foda o... Então, o Ice Flower, né? Que veio pra complementar a de fogo, né? Que também tem... Que são legal pra caramba. Tem um que eu gosto bastante, que, assim, que, ao mesmo tempo eu gosto e eu acho irritante, que é a mola, que é o Spring Mario. A mola dá uma raiva, porque, assim, ela é muito difícil de controlar, velho. Ele pula muito alto, fica descontrolável, velho. Eu achei treta também, mas, tipo, eu achei muito engraçado também ter isso no jogo, né? Tipo, eu achei... Não, são todas ideias muito boas, assim, mas eu só achei difícil de controlar a mola, assim. E tem o Bulmad também, o Fantasminha, né? Que... Ah, é, foi legal. Legal, hein? Bem legal. É, esse eles tiraram o Mario, do Mario World, né? Eu achei uma referência também muito da hora. E tem aquele cogumelo também que dobra a vida, né? Que não chega a ser uma transformação, mas também é uma adição ao jogo. Não, é verdade. Cogumelo dobra a vida é aquele do... Falando aquele que tiver uma... Como se fosse uma barrinha de energia a mais. Né? É, uma extra life, né? Uma... É, exato. É, e quanto às fases, assim, né? O próprio design das fases mesmo. O que vocês acharam? Assim, tem alguma que marcou? Eu sei que todas são ótimas, assim, né? A jogabilidade a gente comentou já, mas tem alguma fase que vocês querem comentar, assim, que achou muito impressionante? Eu acho que logo a primeira fase, né? O jogo que você vai... Não lembro exatamente a primeira fase. Acho que é aquela do... Que tem um planeta pequenininho e tem uma casinha. E você é, exato. Aquela volta inteira no planeta. Aquilo já é muito legal. Né? Você já fica assim, nossa, cara. Você fica perdido, né? Como assim, né? Tipo, não cai, né? Você não cai. Você pula pro buraco e não cai. O que é isso, né? Tá rodando em volta, assim. Né? É, você fica rodando. É, pequeno é muito príncipe, né? É, e junto com essa primeira fase, eu acho que também tem a música, né? Que é um trabalho primoroso, acho que do Mario Galaxy, né? Que é a música que é orquestrada. É. Agora, todas as músicas são orquestradas. E a música tema do Mario Galaxy é muito bonita, não, é muito bem feita. Eu queria saber sobre a música, que eu não tenho essa informação. O compositor delas ainda é o Koji Kondo? Sim, é o mesmo compositor, inclusive no Mario Galaxy 2. Esse é outro gênio também. É. E a ideia é muito acertada de eles trazerem uma música orquestrada pro jogo, né? Porque até o Mario Sunshine não era, né? Eram músicas legais até, só que não era orquestrada, não dava esse clima épico que tem no jogo, né? No Galaxy. Até por ele estar no espaço, sei lá, uma coisa mais grandiosa, tem precisado de uma trilha sonora também mais grandiosa, né? Pra complementar o jogo. E as fases? Vocês não falaram da fase. Fala aí, Pascoal. As fases eu acho muito foda. Né? Tem, por exemplo, eu gosto daquelas fases que, tipo, que eu achei muito foda, da água flutuando, assim, que é tipo um monte de água voando no espaço e você vai nadando no meio da água que tá flutuando, assim. Isso eu achei muito da hora no jogo. Que nem aquela, acho que é uma das primeiras fases de água, assim, que ela é como se fosse uma concha, né, sei lá, de água, assim, e tem uma ilha em cima. É um anel de água, né? É muito louco aquilo, tipo, o visual e ele fica caindo, né, um pouco. E eu achei legal que quando você tá numa fase, normalmente você vê um planeta lá embaixo, assim, e você... Uma coisa muito interessante é que, às vezes, você, como é meio linear, às vezes tem parte que você só vai em outra estrela, né, naquele pedaço da fase. Mas mesmo assim, você tá andando na fase, você tá vendo as outras partes da fase lá longe, assim. Tem aquela fase da lava que eu achei muito... Que, na verdade, é da neve, mas tem uma parte dela que você passa num planeta de lava, assim. E é muito da hora. E aquelas sequências de você sair correndo e aí explode o fundo da fase, você sai voando e vai mostrando um monte de outros pedaços da fase. Aquela do deserto, por exemplo, eu achei muito da hora, que você tá andando e a areia vai saindo como se fosse um geyser, né? Tipo, e dando a volta na fase. E você vai vendo aqueles cactos voando. Eu achei que eles não tiveram limites pra criar cenário no Mario Galaxy. Aliás, eles não tiveram limite pra criar nada no Mario Galaxy. Tem uma crítica pra fazer. Achei meio estranho no final, quando você vai pra última fase, que é tipo um castelo, acho que sai voando com você, carregando, não lembro exatamente, a princesinha lá faz um... Achei meio esquisito aquilo, mas... Mas sabe por quê? Porque é uma nave, na verdade, né? É uma nave, na verdade. E eu achei interessante na história que as estrelas, elas são... Aquelas Max Estrelas, elas são o poder de combustão daquela nave, né? Então, isso ficou interessante porque explica até por que você vai alcançando novas fases. Porque são novas galáxias, né? E quanto mais potência ela tem, mais longe ela pode ir com aquela nave. Então, vai habilitando outras fases. Agora, você falou de galáxia aí. Tem um erro de contexto nesse jogo que eu reparei. Não, minha moto não entende de astronomia, né? Ninguém entende de astronomia lá. Porque você entra numa nova fase, cada fase é uma galáxia. Até aí, beleza. Só que aí você vai passando como se fosse de planeta em planeta. Nas galáxias do Mario Galaxy não tem estrelas, só tem planetas só. É, e as estrelas são menores que os planetas, né? Exato. Tem isso? E os buracos negros são enormes, né? Tipo, tamanho do planeta. Assim, nada faz sentido, né? Nada faz sentido. Mas isso que é legal. Física, cara. Perdida. Mas aí eu acho isso legal. Igual o Pascoal falou desse negócio da liberdade criativa que eles têm, né? Porque eles não se limitaram a isso mesmo, né? Porque imagina, eles não ficaram sem... Pode falar aí. A lógica é uma coisa que não existe em Mario. Tem que ter isso em mente quando você vai jogar. Não precisa fazer sentido, né? Inclusive a gente não quer que faça. Não, imagina, eu fico até imaginando os caras bolando, né? Aí vem um cara e fala, não, mas eu acho que isso poderia ter não sei o que, não sei o que. Uma ideia mó mirabolante, aí vira um cara da produção. Meu, mas isso não dá pra fazer. Aí todo mundo para e olha pro cara assim, meu, a gente tá fazendo Mario. Deve ser um bagulho mais ou menos assim, né? Porque não tem limite mesmo da criatividade dos caras. E assim, quanto a dificuldade do jogo, assim, porque nesse, a crítica que eu tenho, antes de eu perguntar pra vocês, vou falar a minha crítica, assim, que eu acho o jogo muito fácil. Eu achei o jogo bem mais fácil do que os outros Marios, assim. Eu, por exemplo, eu peguei as 120 estrelas e eu senti dificuldade mesmo numa 7, no máximo. E eu não sou um jogador, tipo, top, eu não jogo muito, assim, eu jogo normal, como eu sempre joguei os outros. E, assim, eu senti muito isso, eu senti que foi muito facilitado. Por exemplo, as primeiras 50 estrelas, você pega sem morrer nenhuma vida, por exemplo. Eu achei o jogo muito fácil, o que vocês acham? Bom, eu acho que o nível de dificuldade tá diretamente ligado com o Wii, né? A proposta do é mais Wii casual, é essa, né? É mais casual. Mas eu acho que na verdade isso é um reflexo, assim, um pouco do porque, assim, o Mario Sunshine foi tão difícil que eu acho que eles tentaram dar uma podada, né? É, uma aliviada, assim. Eu acho que... Eu não achei tão fácil, assim. Eu confesso que eu achei até meio difícil. Não tanto quanto o Mario... Cuidado! Não tanto quanto o Mario Sunshine, assim, né? Eu achei ele bem... realmente é bem mais fácil comparando com o Mario Sunshine. Mas eu acho que até por isso dá esse contraste. Porque você jogou o Mario Sunshine, você esperava... Pô, o próximo vai estar mais difícil que isso, né? E não, ele veio mais sossegado e tal. Mas eu não acho ele tão fácil, assim, ao ponto de você dizer não, que é um jogo não é, fácil. É, não é tão fácil, mas... Pra quem jogou desde o Mario 64, né? Que são próximos, né? Você sente a diferença, assim. Então, eu achei que ele tem uma dificuldade boa, assim. Se você quer jogar só pra fechar, é fácil, né? Agora, se você quer pegar tudo que tem no jogo, aí já complica. Então, fica legal, então... agrada todo mundo. Eu já achei que até as coisas extras são fáceis. Ah, mas tem umas coisas que são difíceis lá. Tem, mas são muito poucos, né? Muito pouca coisa é difícil. Pelo menos, assim, foi a minha impressão até. Eu achei que se ele fosse mais difícil, ele seria um jogo mais grandioso. Ah, mas teve coisa ali que eu me matei. Teve coisa que eu me matei pra passar ali, velho. Tem umas estrelas que foi. Tem umas, inclusive, que eu sei que eu não pegaria de novo, assim, que foi sorte ter conseguido pegar. Eu apanhei mesmo no... quando tem que utilizar aquela molinha, né? Tá aí, eu apanhava. Acho que a fase mais difícil é aquela que tem o Mario pixelado, que são várias plaquetas, né? Que você tem que pegar 100 moedas. A do robô, acho... não é? Que tem um robô que você tem que... Não. É uma que... Mas essa é a do mesma, robô é? Também é difícil. Acho que até que é. Eu não lembro, mas eu lembro que é uma plataforma em formato do Mario e tem vários daqueles quadradinhos verdes que eles somem quando você pisa em cima. Você tem que coletar 100 moedas roxas. Essa é a estrela mais difícil que tem no jogo. Mas mesmo assim, ele é um dos jogos mais bem avaliados do Nintendo Wii até hoje, né? Inclusive, é um dos mais bem avaliados em... No geral, né? Em todos os jogos. Por isso que saiu 2, né? Exato. Por isso que ele é o único Mario a ter tido uma continuação. O único Mario 3D, né? Ter tido uma continuação direta. De Mario Bros. 3. É, exato. E o Super Mario World 2, Mario né? Mario World 2, Então, esse Super ano, né? Mario World Park. Esse ano, agora em 2010, saiu a continuação pro Mario Galaxy 2 e complementando o que o Paulo falou, que ele comprou o Nintendo Wii por causa do... Mario Galaxy, eu comprei o Nintendo Wii por causa do Mario Galaxy 2, quando eu vi o trailer dele na E3. Bacana. Eu vi aqui e falei, nossa, eu preciso ter um Nintendo Wii, não posso não jogar esse jogo. Eu não me permiti não ter esse jogo aqui em casa. Você vendeu o Mario Kart, cara, muito bom. Você vendeu o Wii antes dele sair, ou, Paulo? Vendi antes dele sair. Você arrependeu, né? Me arrependi. Hoje eu queria ter um Nintendo Wii até pra jogar o Metroid, né? Bom, e o Super Mario também é muito bom. Como vocês falam que comprou isso só pra jogar Mario Galaxy? Não foi só. Foi o fator que desencadeou, entendeu? Foi a gota d'água. Né? Agora eu preciso. Quer ver? Quando sair o novo Zelda, aí eu vou ser obrigado a comprar um Nintendo Wii novamente. né? Você tinha necessidade de jogar Zelda. Esse final de ano tá bem completo de motivos pra comprar um Nintendo Wii. Nintendo Wii, com certeza. Mas assim, o primeira vez lançou um Mario, uma continuação direta, ninguém esperava, né? Mario Galaxy 2, e todo mundo ficou achando que ia ser mais do mesmo, né? Vocês tiveram também essa expectativa de que, ah, mais Mario Galaxy ou não? Tipo, ah, eu preciso de Mario Galaxy 2. Não sei, me falaram que ia ter Sonic. Ah, eu pensei que fosse a mesma coisa, tanto que... Isso é verdade, eu fiquei decepcionado que não tinha o Sonic, né? Porque falaram que ia ter a Green Hill Galaxy, né? É, mas... rolou essa conversa mesmo do Sonic, eu tinha até esquecido disso aí. Nossa, mas não fiquei sabendo disso não. Ah, rolou essa conversa aqui, ter Sonic, poderia parecer o Sonic no Mario Galaxy. Fui ludibriado. É, eu acreditei porque tem o Sonic no Smash Bros, né? Eu falei, ah, por que não, né? Tipo... Os caras querem ganhar dinheiro. Eu não me interessei muito no Mario Galaxy 2, porque eu imaginava que fosse mais do mesmo. Um Mario Galaxy com algumas coisinhas a mais. Olha, eu posso falar pra você que você tá... Se deu mal. Porque o jogo é o Mario Galaxy 1, só que tudo melhorado. Tudo. Qualquer aspecto. Gráfico, jogabilidade, fase. As músicas mantiveram o mesmo nível, assim, que já era, né, top. Pra mim, é o melhor Mario já lançado até hoje, incluindo qualquer Mario, seja 2D, seja... Eu falo aqui, estou afirmando que Mario Galaxy 2 é o melhor jogo do Mario que já existe até hoje. Você jogou Mario Punk, cara? Jogou Mario Punk? Você jogou Super Mario 14? Não, não joguei. Jogou Sou Mario? Ó, Sou Mario você ia gostar, hein? Sou Mario, não joguei. Assim, e falando um pouco do jogo, né? Da história do jogo. Ele não tem mais história. Nossa, achei ótimo isso, né? Achei que foi uma das melhores coisas que fizeram. Eu também acho. As duas melhores coisas que fizeram foi drenar essa história do jogo. Ela até tem uma historinha lá, mas assim... Princesa raptada, dinossauro gigante. Pause, princesa, rápido, né? Venha comer um bolo e é isso. E assim, e não ter mais o Castelo da Rosalina também, que eu achava uma das partes mais chatas e até feias, né, no Mario Galaxy. Eu achei até meio feio até aquele cenário, assim, não achei que era compatível com as fases, concordo com você, Junior. E eles fizeram esquema de mapa igual do Mario Bros 3, né, que você só escolhe a fase, assim, né, no mapinha e já entra na fase. Isso quando eu vi o trailer na Game Trailers, até, né, antes de lançar o jogo, eu já fiquei animado por causa disso, né. E, assim, é tudo que o Mario já foi, só que melhor, né? Começando pelas fases aí, né? Quem tem alguma coisa pra falar das fases? Vai, Pascoal, que eu já tô sem Eu achei foda, né? De novo. Tipo, eu, na verdade, eu fiquei meio pé atrás, assim. Não pé atrás, eu fiquei cauteloso, né? Eu falei, não vou criar muita expectativa pro Mario Galaxy 2, porque eu sabia que ia ser legal, mas eu não esperava que ia mesmo ser tão legal. Mesmo com o trailer do Mario voando em cima do Yoshi na E3, você não ficou maluco? Não, com certeza, fiquei muito empolgado. Só que eu falei, não, vai ser tão legal quanto, mas não imaginava que ia ser muito melhor, entendeu? Não fiquei esperando tanta coisa. Mas, realmente, quando você joga, ele é muito melhor, assim. Inclusive, a participação do Yoshi é excelente, né? Porque as fases que você usa o Yoshi, que, tipo, com aquela linguinha que você vai pendurando nas flores, ou, por exemplo, quando você come aquela fruta que você sai correndo com o Yoshi... Puta, isso ficou muito bom, né? Ficou muito da hora, velho. Umas fases muito legais, muito difíceis também. E assim, eu curti que o gráfico, eu achei que ficou mais melhor, é melhor que o primeiro, né? Ficou melhor. E assim, a construção das fases ficou muito legal, velho. Muito harmonioso, assim. Eu achei que... A roupa de nuvem eu achei muito da hora, velho. Falando já dos power-ups novos, né? Tem a roupa nova de nuvem, né? E a de pedra também, né? Que é o Rock Mario. Que eu achei... Ela não é tão carismática quanto a da nuvem, mas mesmo assim ainda é boa pra caramba. E também tem aquela broca, né? Aquela broca nova que você fura o chão, né? Então, essa parte da broca já foi uma parte que eu, assim, não foi a das que eu gostei mais, sabe? Tipo, eu não achei tão legal as fases da broca, ainda que não é um negócio chato, eu só acho que o jogo tem muito mais coisa legal do que a broca. Tem aquelas fases do pássaro também, né, que você vai... Que eu achei uma bosta. Ah, não, eu já achei legal até, eu achei legal. Ah, não, é que o Valnei não conseguiu controlar o pássaro, ele acha, tipo... Só a entonação que ele falou bosta, aí eu já acho que não tem mais nada pra jogar. Você não jogou Raid, né? Não. Tipo, alguém mais jogou aí? Eu não joguei também. Eu não joguei. Não. Então, é porque vocês assim... Vocês dois jogaram. O jeito que você controla o pássaro é igual você controlava aquela fubeca do Mario Galaxy 1, sabe? É tipo, você segura o controle em pé e vai inclinando pro lado. Não, não. A bola você controla como se fosse um stick de arcade. Uhum. E o pássaro você controla como se fosse um avião de papel. Não, então, mas eu achei mó da hora. Porque, tipo, é difícil um pouco, mas é, não é questão de... É questão de, tipo, de dificuldade de na fase, assim, sei lá. Que você tem que balancear. Ele plana como se fosse uma asa delta. Então, ele não é que nem um avião que você controla do jeito que você quer. Você tem que ir sabendo levar ele pelo vento pra conseguir ir pelo caminho que você quer. Eu achei que ficou mó da hora, velho. Que nem aquela parte do espaço mesmo, que você vai controlando esse pássaro, que vai cair na fase toda e você tem que ir desviando. Eu achei muito emocionante aquela parte. Esse pássaro é uma fase só ou aparece diversas vezes? Não, algumas vezes. Duas. Só duas, só, né? É isso, duas fases. Uma coisa que eu acho legal, tanto no Galaxy 1 quanto no 2, é que eles inventaram muita coisa mesmo, e eles não, assim, eles não ficam saturando aquele item, sabe? Tipo, cada fase, praticamente, você tem um item, que nem quando eu joguei o Galaxy 1, eu vi aquela roupinha de abelha, eu falei, pronto, agora o jogo todo você vai ser uma abelha. E não, tipo, você usa umas duas vezes, assim, já era, tipo, eles souberam criar muita coisa nova. Tem até então, pouco demais, né? A gente sente até falta, é, né? Então, sente até falta. Mas isso que é legal, porque o jogo fica, ele fica sempre divertido, assim, você sempre tá querendo mais, você sempre tá conhecendo coisas novas, não é aquela coisa que, tipo, faz um negócio e usa exaustivamente, que nem uma tipo, no Sonic, que você se transforma em um lobo, assim. Tipo, não, o jogo inteiro é baseado... Não, lembra não. É, foi um mau exemplo. É. Mas, por exemplo, é muito legal que nem a roupa de nuvem, acho que é uma das mais usadas, assim. Mas tem outras coisas que ficaram muito bem. Tem, por exemplo, os power-ups do Yoshi. Né? É, que são bem legais também. Que agora o Yoshi tem... Ele vira balão, né? O Yoshi azul. O vermelhinho tem a pimenta, que você já comentou, né? Que ele sai correndo desesperado, sem controle. E o amarelo. Tem um amarelo que ele cria plataformas. Quer dizer, ele vê uma outra dimensão, né? Como se fosse isso. Ah, ele vê plataformas ocultas, né? É, mas na verdade, se você pisar nelas, elas não existem, né? Se você não tá com a roupa dele. Ah, é verdade. É como se fosse, visse outra dimensão. Mas ficou muito legal. A Casa Fantasma nesse jogo ficou muito da hora, assim, as fases de fantasma. E, nossa, eu achei perfeito. Tinha uma dúvida. O Yoshi, nessa versão, ele ainda come as coisas e solta um ovinho quase que imediatamente? Como não, não, quando ele come, ele solta Star Beats, em vez de soltar um ovinho. Quando ele come, sai do traseiro dele também? Também. Sai. Uma fase que eu achei muito foda é uma que fica piscando a plataforma. Tipo assim, a plataforma aparece e desaparece. Mas bem rápido, assim. E fica alternando. Tipo, tem a plataforma verde e a plataforma amarela. Aí, por exemplo, você tá pisando na verde, quando a verde some, a amarela aparece. Então você tem que, tipo, você tem que saber a hora certa de pular, senão ela some. Ou às vezes você acha que vai pular e ela desaparece e você cai no avião. Tem uma também que altera as plataformas conforme a música. Que vai tocando a música e a música tem um compasso que faz... Pode crer. Tá, aí troca as plataformas, né? As que estão vermelhas sobem, tipo, as azuis. O Rhythm in Heaven. É, exato. Isso. Tem uma que é muito legal que você... Não tem aquele quando você chacoalha o e-remote, ele dá aquele giro, né? Tem uma fase que toda vez que você dá esse giro, as plataformas invertem. Então, tipo, como você tá muito acostumado a jogar, qualquer coisa que você vai cair no lugar, você já faz o giro. É porque ele dá um pouco de safe no pulo, né? É, então você fica um pouquinho a mais no ar. E aí, tipo, nessa fase você não pode fazer isso à torta à direita, porque você tem que controlar o jeito que você vai mudar as plataformas da fase. Então ficou muito bem. É, por exemplo, você vai pular num quadrado vermelho, aí ele tá lá com a face pra cima. Aí você pula e gira, quando você vai cair em cima dele, ele já girou e você caiu, perdeu. É muito da hora. Tem aquelas fases também que tem aqueles blocões que tinha desde o Mario Bros. 3, que fica caindo assim. Aí tem uma que a fase toda é uma espiral de plataformas e esses blocos vão, tipo, te seguindo e você tem que ir pulando. Mano, tem umas fases muito da hora e ficou muito difícil ele, também. Ele é o mais parecido com o Mario World que tem até hoje. Eu achei as fases muito parecidas com as fases do Mario World. Lembra muito. Até a música, inclusive, né? Que eles uma coisa que eu achei muito foda no Mario Galaxy 2 é que não tem aquela fase da Fortaleza no Mario 64. Ela tá refeita com o gráfico do Nintendo Wii. E aí chama... Como é que é? Fortaleza Nostalgia é o nome da fase. Que daí você joga na mesma fase do Nintendo 64. É a mesma mesmo. É a mesma mesmo, assim. Ficou muito da hora. E a música é a mesma também. Ficou muito bom. Mr. Bubbles. Pode falar. Tava vendo aqui nos vídeos e eu achei interessante a integração que eles fizeram, assim. Você tá num momento que a fase tá 3D. Aí depois a fase muda pra 2D, aí você vai jogando um pouco em 2D, aí depois muda pra 3D de novo. O que vocês acharam dessa mecânica que eles aplicaram no Mario Galaxy? Eu achei uma parte legal também, eu achei uma das mais legais que faz ele parecer bastante com jogos antigos, né? Com os clássicos, né? Do Mario, assim. E nessas partes que você joga em 2D, também tem aquela... que já até tinha no Mario Galaxy 1, que é aquela gravidade que te puxa pra cima e pra baixo, né? Dependendo da cor, assim, do fundo, né? E outra coisa, aumentaram o número de fases? Tem mais fases, se eu não me engano, são 40 fases no total. E depois que você consegue pegar todas as estrelas, que são 240, também dobraram o número de estrelas. No primeiro tinha 120, agora tem 240. Inclusive, você tem quantas, Pascoal? Eu não peguei nem 120 ainda, mas uma vergonha. Ah, tá, 219, foi mal. Pô, foi mal, só a disputa, pessoal. É. E depois que você pega as 240, abre uma fase a mais. Uma meio desafio, assim, sabe? Bem difícil. Bacana. Tem muita tipo fase. Tipo a tubular do Mario World. Tipo a tubular do Mario World, exato. É uma fase especial, assim, bem mais difícil. Todo mundo adora assim, aquela fase. É. E ele é bem mais difícil que o Mario Galaxy 1, eu achei. Ele tá bem mais difícil. Inclusive, foi uma coisa que o Miyamoto já tinha te falado até em entrevista antes de lançar o jogo. Que, inclusive, a minha crítica não é aqui vazia, porque eles fizeram isso mesmo. Eles deixaram o jogo mais difícil no 2. Acho que mais gente achou o primeiro muito fácil. Mas eles usaram aquele guide mode lá, que eles jogam sozinho ou não? Não tem nesse jogo? Eu não sei, porque eu sou uma pessoa que nunca chegou a usar, né? O Pascoal aí, que tem só 120 estrelas, talvez possa falar melhor. Posso falar melhor sobre isso, talvez, mas é porque, assim, ele existe, sim, esse modo apelação, mas ele é opcional, assim, só se você morre, tipo, 5 vezes na mesma coisa, ele pergunta se você quer usar, se você for um apelão, acho você acho que usa. É umas 8 vezes, né, que aí ela dá aquela opção, acho que até a Rosalina que aparece e fala, você quer uma ajuda aí? É, muita... é o Ninja Dog do Ninja Gaiden. Então é muita derrota, né? ninguém usa isso. Na Ninja Dog. Mais covarde do mundo não faz isso. Eu ia me sentir apesar muito derrotado assim, se eu usasse. Então. Mas, tipo assim, ela vai aparecer, porque tem umas fases que são bem difíceis e você acaba morrendo mesmo várias vezes. Sim, essa mesmo que você comentou das pedras que caem, pra mim já apareceu várias vezes pra usar ajuda. Porque é muito difícil essa fase, você morre várias vezes. Só que aí, assim, o pessoal criticou isso aí na época e tal, mas assim, usa quem quer, né? Opcional. Não é, um negócio, não é um negócio que traga. Que droga, né? Você não pode ir. Usa quem quer. Mas é verdade, usa quem quer. Você já vem e fala, pô, meu, você tá apanhando pra caramba, hein? É uma força. Você fala, não, é desgraçada, vai embora, não quero você. Mas ela aparece umas 2-3 vezes, depois que ela viu que você não quer mais, ela aparece mais não. Fala, tá bom, agora se vira. Então morre aí, seu desgraçado. Vai, ruinzão. Perde lá. A música, claro, ele mantiveram o tema, né? É o mesmo tema do Mario. É o mesmo, mas tem muita música que era do Nintendinho, do Super Nintendo, que nem aquela... Fizeram como o Mario Kart do Nintendo e tem isso também, tem as músicas de todos os outros Mario Kart. Inclusive no Mario Kart, só dando uma coisa, mas tem fases de todos os Mario Kart, inclusive. Tem a fase de todos, exatamente. Até do DS. Eles trouxeram bastante música clássica mesmo e remixaram, né? Refizeram as versões. Ficou muito legal mesmo. Ficou bem feito. E a música tema, assim, não é? A música tema é a mesma, mas ela tem um arranjo diferente que parece bastante a música do One Piece, assim, eu achei. Que legal. Achei bem. É bem empolgante as músicas. Eu acho assim, eu tenho pra acrescentar assim, que o Mario é um personagem que tá há 25 anos no mercado e ele não perdeu a força, assim. Assim, são poucos e quase talvez nenhum personagem que a gente possa falar que tem a mesma força e o mesmo carisma. Nem o Master Chief tem tanto carisma? Nem o Master Chief, mano. Cuidado, hein? Ele vai tocar no assunto do Sonic, hein? Cuidado, hein? Tá chegando. Mas lá. Assim, não, o Sonic também tem o mérito que o Sonic, por mais que tentaram estragar os jogos dele, ainda assim ele é um personagem conhecido, né, hoje em dia. Tipo, tem seus méritos também. Mas o Mario, tipo, realmente é um. Lógico, né? É o carro-chefe da Nintendo, tudo, mas a gente tem que tirar o chapéu, porque não é todo jogo que chega aos 25 anos de franquia com essa qualidade, assim, né? Então, viva Mario, Mario é Mario e vice-versa. Se alguém te perguntar Mario que Mario, solta aquela do armário que vai ser engraçado. Não, o personagem do Mario, ele virou um ícone mesmo do videogame, né? Você pensa em videogame e lembra de Mario. E... A minha avó conhece o Mario, velho. Tipo, se eu falar pra minha avó, o que você conhece de videogame? Ela vai falar, o Mario, tá ligado? Então, todo mundo conhece o Mario, né? Não do armário, esse Mario aí. O Mario. Ele chegou a ser tão popular que ele superou o Mickey Mouse em uma pesquisa que fizeram aí com crianças, né? E ficou mais famoso até que Jesus Cristo, né? Só pra ter uma ideia, assim, da popularidade dele. É muito popular mesmo. Pra você ver, né? Pra você ver. É isso aí. Bem, esse foi o nosso cast sobre Mario, né? Espero que todo mundo tenha gostado. E vamos agora pro nosso quadro especial do mês. Então vamos lá pro nosso quadro especial desse mês, né? Lembrando para todo mundo que a gente vai fazer só um quadro por mês agora, né? Porque a gente não vive só de videogame, como diz o animal, infelizmente. Muito infelizmente. E nosso quadro especial de hoje é sobre os jogos piratas, né? A gente vai falar mais sobre os do NES e os do Super Nintendo. Não são jogos piratas, são jogos não oficiais. Esses mesmos. E qual é o primeiro jogo que vocês lembram, assim, que na verdade quando a gente jogou a gente não sabia que era pirata, nem que era modificado, né? Mas começando lá pelo NES aí, você jogou alguma coisa? Você tem alguma coisa na memória aí, ô Junior? Ah, cara, eu joguei o Street Fighter 4, cara, no NES. Street Fighter 4? Mas é um jogo recente, né? Não, é antigo mesmo. Acho que é de 90 alguma coisa, Street Fighter 4 já tinha no NES. Ah, tá, então, mas não é então refeito desse Street Fighter 4 que a gente tem agora, não, né? Não. Ah, tá, mas como é que tá relançando agora? Então a Capcom que copiou os caras. É engraçado porque não tem nenhum dos personagens da Street Fighter, né? Mas é feito meio que copiado dos caras. Os caras soltam praticamente os mesmos golpes. O legal é que o Ryu e o Ken, o cara é o Rambo e o outro é o Stallone. ainda fizeram essa palhaçada ainda? Stallone? Stallone. Tem pra Dolores, vocês procuram no Google e encontram fácil Street Fighter 4 do NES. É ridículo. Pior que você termina assim, o final é como se fosse um filme, ficar passando os caras pulando, um doido passando, nossa, tipo, era um filme mesmo, o jogo. Que bizarro, mas tinha especial também, outras essas coisas, ou é... Só magia, né? Só magia, tá bom, já tinha magia, né? O legal é que eu tava até pesquisando um tempo atrás, que tinha Street Fighter 2, pro NES, tudo, mas nenhuma era oficial, tipo, nunca saiu Street Fighter versão pro NES. Não. E o incrível é que tinha uns que eram muito bons, né? Eu mesmo tinha um Street Fighter aí que era muito parecido com o do Super. Não dá pra falar que é igual, porque não tem como, né, pro NES. Mas era bem legal. É, a única coisa que você repara nele é que tem menos frames, né, de animação. E cores também, né? As cores são cores, bem... assim. Os barulhos, né, que parece que o cara tá cavando alguma coisa. Nesse caso são barulhos também. Eu ia falar que são sons, né, músicas, mas... Não. É o caso, são uns ruídos mesmo, né? Ah, mas até no arcade mesmo já era ruim, né? O som do Street Fighter 2, né? Lembra que saía aquele som que não dava nem pra... Era indecifrável. Tanto que é daí que surgiu as lendas que a gente tem aqui do Tiger Robocop. O que mais? Como é que é o da coruja aí? É, o ataque da coruja. Ataque da coruja. Ataque da coruja. Ataque da coruja. Isso eu não conhecia por esse nome. É, nem eu, né? A gente até chegou a comentar sobre isso, né? Esses nomes, mas eu acho que era muito por causa do áudio ruim do arcade, né? O jogo já não tinha um áudio muito bom mesmo. NES também. É que eu já não tenho certeza se realmente existia na época do NES em cartucho. Mas eu sei que tem muito nos emuladores, talvez sejam versões adaptadas hoje, os caras fizeram. É, do Mario, aquele do Mario do Nintendo 8-bits, os caras colocam tudo quanto é personagem. Tem um Mario Punk, que quando ele, em vez de ele pegar um cogumelo, ele pega uma seringa pra ficar grande. Mario Punk? É tipo um Mario na cidade do Robocop? Não, é o mesmo jogo do Mario, só que eles mudaram o personagem do Mario e colocaram com um cabelinho de punk. Ah, desses Mario Sonic, né? Desses assim, eu já vi um no mundo do Mario, só que com Sonic. Como é que é o nome desse? Esse é o Sumário. Sou Mario. Notem a avisa aí. É muito ruim esse. Inclusive, esse não é muito bom, não. Tinha uns que eram legais. Um, por exemplo, que eu lembro, no Nintendinho eu não lembro de nenhum, porque eu não tive Nintendinho, né? Não cheguei a jogar. Mas no Super Nintendo eu lembro que tinha o do Ligeirinho, né? O do Speed Gonzales. Que você ia com o Sonic. Então, era o Sonic 4. A SEGA tá relançando ele agora. Mas ele já veio no... A SEGA tá copiando os caras, mas era o jogo em cima do jogo do Ligeirinho. Era o mesmo jogo, só que era com Sonic, vocês lembram? Sim. Tinha também um jogo do Mega Man, acho que era Mega Man 4, não sei, que era feito em cima de um jogo do um pato, não me lembro o nome dele agora. Um desenho da Disney. Dark Duck, será que era? Dark Duck? Dark Duck. não lembro. Só que era feito em cima desse jogo. O bonequinho do Mega Man e as teles ficaram. Tanto é que eu lembro que um monte de gente comprava esse jogo na época, alugava e achava estranho. Pô, mudaram completamente, né, a maneira de jogo do Mega Man. Pior que a gente nem desconfiava. Então, se você pegasse o jogo primeiro, por exemplo, é que eu já tinha jogado do ligeirinho. Então, quando eu peguei o do Sonic, eu já tinha sido avisado pelo Bino já. Ó, isso aí não. Isso, tem alguma coisa estranha aí, né? É Sonic inventando uns gatos, né? Coisa bem. Não fazia muito sentido. O Mario preso numa gaiola também. É, então, mesmo criança, eu já desconfio. Falei, puta, o Mario preso pro Sonic salvar não parecia uma coisa muito verossímil. E eu fechei aquilo. Sabe como é que era o final? Tipo, ele enfrentava lá o gato lá no final, aí escrevia. Ficava uma imagem assim do Mario junto com o Sonic, acho de mão dada, uma coisa assim. Aí escrevia que Mario e Sonic serão amigos para sempre. Pior que não é mentira, né? Que até hoje eles não são mais muito inimigos, né? Estão participando junto das coisas. Mas desse negócio de fazer jogo na mesma plataforma tinha bastante, né? Eu lembro também que eu joguei no Nintendinho, mas esse já foi um emulador que eu joguei, foi aquele jogo da Turma da Mônica também, vocês já jogaram? Ah, esse era baseado no Wonder Boy, né? Wonder Boy, que ele é tipo um Adventure RPG, assim, né? É, também é exagero chamar ele de Adventure RPG, mas ele tinha alguns... ele era plataforma, mas ele tinha alguns conceitos de RPG, lembra? Que você tinha que pegar um item pra abrir outra fase. Tinha, porque ele tinha level também, né? Você subia level dos... Ou eu tô falando besteira. Não, cara, level não tinha, não. Acho que tô falando. Não, ele era de plataforma, mas o que você pegava era tipo um Zelda, que você foi pegando os itens pra habilitar novas partes ou novas... Então, só que esse era do Master System, né? Isso, eu que tô falando aqui, não era... Era Turma da Mônica em O Resgate, e tinha Turma da Mônica e a Caverna do Dragão. Eu fechei o Turma da Mônica em O Resgate. Peraí, Turma da Mônica e a Caverna do Dragão não tem a ver com desenho, não, né? Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha... Mas eu acho que é, viu? Tinha a Uni, o... Ia ser legal, pensou? Cara, tinha um jogo do Nintendo que eu dava muito risada, a gente até colocava o título aqui. Chamava de Soldado Imbecil, porque o jogo era muito estranho. A primeira apresentação assim, do jogo, a primeira tela dele parece estar de bonito, assim, tinha um soldado... armado, poderoso, aí você iniciava a primeira tela, começava uma puta de uma guerra, o cara tirando todo mundo, você tirava um soldado pra caramba, beleza, aí passava a segunda tela, você começava a enfrentar a cobrinha, depois aparecia a aranha pra você lutar, aí a energia dele era uma balinha, um pirulito que ele encontrava no meio do mato. Porque provavelmente já foi feito em cima de outra coisa já, né? Foi exatamente. Aí os caras aproveitam o style que já tem, né, com preguiça de fazer coisa pra aumentar a vida do cara, aproveita, galera, é um jogo, sei lá, dos ursinhos carinhosos, eles pegam e fazem um de guerra em cima e sobra essas coisas aí, né. Engraçado, a gente chamava, esse cara é o soldado imbecil, o cara tá numa guerra, agora tá lutando com aranha, com cobrinha, tô entendendo. Ai, cara. Mas dos antigos, certo lá da Mônica é Mônica no Castelo do Dragão. A Mônica e o Castelo do Dragão. O Castelo do Dragão. E uma coisa que era legal é que tinha a Tectoy, né? Ela era representante oficial da SEGA aqui no Brasil, né? Tinha o Master System Mega Drive e ela fazia vários jogos assim, né? Pegava ela mesma pirateava os jogos e... Você vê, né? Nessa época as coisas não tinham muito controle, não, né? Eu lembro que tinha o jogo do Sapo Chulé, que era baseado numa... sério? E era bom... Era Sapo Chulé, SOS Lagoa Poluída. Era baseado num jogo de navinha, num shooter lá. Não me lembro qual jogo que era, mas era legal. Acho que a gente chegou a comentar isso aqui também no de shooter que eu falei. No de shooter que a gente fez, né? Uhum. A gente chegou a falar do sapo aí. Então, tinha esses da Mônica, né? Tinha também um da TV Colosso que eles fizeram, que era baseado num jogo do Asterix. Aí, em vez da... Do Asterix era o Gilmar da TV Colosso, em vez do Obelix era a Priscila. Assim. Boa! E fica, nossa, fica certinho. Tinha jogo da TV Colosso? Eu tenho esse jogo original aqui. Até hoje eu tenho. Tinha todos os JF, o Roberval, o Ladrão de Chocolates. Tinha alguns, assim. Tinha um Capachão. Tinha. Mas você não jogava com eles apareciam assim, mas... E era nada a ver, que você enfrentava umas pulgas, tipo, em vez de romanos, com aquelas pulgas gigantes, sabe aquelas pulguinhas que tinha na TV Colosso? É, porque é cachorro, tudo a ver, velho. Então, mas tinha três pulgas na TV Colosso que era personagem deles mesmo, né? Que era tipo os vilões lá. Aí você enfrentava eles. Era muito nada a ver, assim. Puta, não. Grotesco também, não sei se pode falar também, se eu não lembro como é esse agora, dos jogos. Os mais recentes, né, de PlayStation 1 também, que tinha. Acho que o campeão é o Winning Eleven. Nossa, tinha vários. Eu lembro, não esqueço um que o pessoal costumava jogar, que chamava. Era Taça Libertadores. Eu lembro que começava o jogo, começava o narrador, né, americano lá, apresentando, normal. De repente entrava uma voz e nota: Pela Libertadores! Boca! Não sei lá. Completamente perdido, viu? Ah, mas jogo de futebol tem um monte. Isso aí, até eu que não jogo jogo de futebol, já vi que tem vários. Tem um que eu vi já uma vez na casa de um amigo, que era, acho que era Campeonato Brasileiro, não lembro o nome, que era o Win Eleven, só que eles mudam, né? Aí liga, aí em vez de ter a tela de título do jogo, é uma foto de duas mulheres com a bunda assim virada pra tela, assim, e começa a tocar a música do Skank, sabe? Aquela do futebol. Nossa. Puta, é. Cheguei a ver também. Tem, acho que tinha no Super Nintendo também, o Superstar Soccer, também era muito tosco, cara, você ia bater um chute pro gol, aí o cara, a bomba! Era Ronaldinho Soccer. Engraçado que você ia dar um lance pro gol, se a bola passasse perto, aí o narrador falava, ih, essa passou longe, aí se a bola passasse bem longe mesmo, ele, quase! Ah, eu lembro, esse jogo era... Cara. Eu lembro de ir comprar jogos genéricos de PS2 e aí eu lembro das pessoas estarem comprando também, né? Elas pediam assim, ah, eu quero o Wing Eleven, mas eu quero com a narração do Galvão Bueno, eu quero com o comentário do Neto, eu quero com... Meu, tinha de tudo, cara. Os caras faziam bizarrice, sabe? É, no PlayStation eles acham que eles conseguem ter acesso ao código fonte, né? Ao código. É, eles mesmo. No Google tem um programa, você baixa, você mesmo monta as coisas, é tudo organizado já. É, eu do Galvão Bueno eu nunca vi. Eu vi uma que é de um outro narrador aí esportivo, eu não sei quem é, não sei o nome do cara, só que ficou bem feito pra caramba, meu. Eu pensei até que era oficial quando eu vi. Que eu não sei se o cara é locutor de rádio, não sei, alguma coisa assim. Os caras pegaram a frase, não sei se é as frases que ele gravou só pra isso ou se eles pegaram do jogo. Só que ele sempre narra o que tá acontecendo no jogo, eu fiquei impressionado, né? Acho que é feito em cima do Win Eleven também. Ah, tudo é, né? Tudo é. É, né? Sei lá, poderia ser do FIFA também, mas não sei. Não... É do FIFA. Tem essa briga eterna aí. Né? Mas a gente já tá fugindo. Indo pra futebol. Cash for Ball ainda vai vir ainda. Virar um dia, talvez. Ah, not. Ou não. Mas. Vamos lá, mais jogo. Só uma coisa da. Ainda daquele jogo da Mônica lá, que eu tava lendo aqui na Wikipédia. É importante ressaltar, né? É importante, é. Então, tava lendo aqui na Wikipédia, achei até curioso, né? Que o jogo chama Mônica no Castelo do Dragão, né? Mas o jogo não tem dragão nenhum. Ah. Isso que é legal. Tipo, o dragão que aparece é só no título. No título e na tela de título. Depois no jogo não tem dragão. Fugiu com medo da Mônica. A Mônica é poderosa, cara. Esse é o campeão da história, né? Ah, é. Mas o que mais de jogo antigo? Não entendi. Aí depois a gente fala dos que tem novos, né? Que saíram agora. Mas vamos primeiro falar dos que tinha antigo, assim. Então, teve um que eu joguei, o Pascoal também jogou, que era um jogo bem legal, que se chama Super Mario 14. Ele era... ele era baseado... Eu não sei qual que é o jogo oficial, né? Mas era um ninja que ia com um bastão, assim, ele fazia vários movimentos, né? De tipo, wall kick... de luta mesmo, né? Ele gruda o bastão também na beira das... Ele grudava o bastão na parede, assim, pulava, girando. Era bem legal o jogo original, né? Eles fizeram com o Mario, tiraram a cabeça lá do ninja e colocaram a cabeça do Mario no lugar. E ficou bem legal. Também conhecido como Mario Ninja, né? A gente chama de Mario Ninja. Esse é o verdadeiro Mario Ninja, né? Esse é o verdadeiro Mario Ninja. Antes do Mario 64, ele já fazia essas acrobacias aí. Então tem uma explicação por onde o Miyamoto teve a ideia, né? Sim, aí foi puta. Se o Mario tivesse vários movimentos. O Miyamoto ele relançou no Mario 64, né? O Mario 14. É, o Mario 14 3D, do 64, então, né? É. Seria a conversão do Mario Ninja pro 3D. Eu lembro também que o Homem Mal falou num cast aí que tinha um... Eu não cheguei a jogar, né? Mas ele falou, eu fiquei curioso pra ver como que era. Tipo, era Super Mario paraplégico. Ah, esse é até de mau gosto, hein? Tem mesmo, é do... Deve ser o mesmo cara, os caras, né? Fazer um tal do... Fez um tal do Mario Punk, mas tinha um Mario paraplégico também. É horrível. Ah, que mais? Ele vai numa cadeira de roda, será? É isso? Ah, ele tava numa cadeira de roda. Muito tosco o negócio. É que eu não lembro qual, o que ele pegava pra se recuperar, se ele tivesse sofrido algum ataque. Mas puta, era tosco. Ele ficava andando numa cadeirinha de rodas mesmo, pulava a cadeirinha de rodas. O banho que eu lembro que ele pegava uma seringa, eu lembro lá na cabeça. Bom, o que eu vi aqui, meu, tem Mortal Kombat 5 pra NES. Mortal Kombat 5 pra NES? Pra NES. Nossa, eu joguei o 3, mas o 5 não. Totalmente desenhado, redesenhado, né? Uhum. Meu, muito estranho. Mas tem algum personagem antigo? Eles criaram, não, tem, que nem o Street Fighter? Não, ele tem os personagens atuais. Assim, do Mortal Kombat. Não atuais, né? Mas do Mortal Kombat. Acho que dois. Os clássicos, né? Dos clássicos. Ah, acho que eles, no NES tinha, acho que é um a dois, mas não oficialmente também, né? Mas tinha que era até bem tosco. Ah, mas o 1 era bem feito. Eu lembro que eu joguei o Mortal Kombat 1 pro NES, era bem da hora, assim, era quase a altura do Super, só que a única diferença, assim, é que não tinha Fatality. É, não tinha Fatality, eu nem lembrava disso, é verdade. É, não tinha Fatality. Isso eu achei muito esquisito. Estranho que é assim, os jogos antigos, que nem o da Mônica, eu até entendo os caras modificar o código pra fazer fazer, sei lá, tirar o jogo original e colocar em outro ambiente. Tipo, do Mario também, pô, colocar o Sonic no Super Nintendo ia chamar a atenção. Mas hoje em dia, o que leva os caras a fazer um jogo novo pro Nintendinho? Alguém me explica, hein? A China. Exatamente, a China. Tá, mas tem demanda pra isso na China? Muita, é só isso. Na China é só Nintendinho, né? Só NES. Você não vê que a Lenovo tá lançando um Nintendinho lá que chama... como é que é? E-Box? E-Box. Aqui também, ó. Dynavision. Dynavision não existe até hoje, cara. Dynavision é um NES. Mas a diferença é que a gente até... Aqui a gente tem acesso até os videogames novos, né? Mas será porque eles fecham o mercado para os videogames novos lá e só sobra o Nintendinho? Será que é isso? Ah, eu não sei. Sei, cara. Acho que é porque deve ter um mercado. Geralmente, você pega esse Dynavision. O cara vende lá com uns trocentos jogos na memória. E tem mercado pra isso. Uma criança pequenininha lá de, sei lá, 7 anos, fala, ah, quero videogame, a mãe ainda vai nas casas Bahia e compra um videogame que ela encontrar mais barato. Vai ser esse aí. Até porque o pessoal é mais pobre também, né? O pessoal também não, é bem mais pobre. Eu não sei, eu acho que o Dynavision vai pegar a gente desinformada. Tipo assim, o pai e a mãe quer comprar um videogame, aí vai nas casas Bahia, ou sei lá que loja, né? Uhum. Aí eu pergunto pro vendedor, ah, tem esse aqui que é o Dynavision Radical aqui, ó. É bom, que já vem com 500 jogos na memória também. Então aí comprou, que já ganhou. Aí tem lá um outro ali, ó, 500. É um, sei lá, um Nintendo Wii. Não vem com jogo nenhum, né? Tem não. Quero um outro que vem com... Mil reais. Os caras, vou não, ter que gastar dinheiro com o jogo depois? Não. Não, pegar a gente como que é? Desavisado é dar um Polystation, né, cara? Não, esquece, o pior é dar um Polystation e deixar a criança esperando um Playstation, né? Exatamente. Na expectativa. Aí abre a tampa, tem negócio de colocar cartucho lá. A vez que eu vi aqui, dei tanta risada, cara, que eu olhei e já achei estranho. Nossa, que Playstation esquisito, né? Mas o Polystation, ele é o quê? Ele é um Nintendinho também? É um Nintendinho também. Só que na carcaça do Playstation. Aquele Playstation 1, sabe? Sim. Que é um menininho. Ah, é estiloso, pô. É. Eu já vi um Wii daquele jeito. Que era um... filho. Um Wii que era um Nintendinho, né? Uma conversão aqui que eu achei que ficou foda, ficou bom pra caramba, é o Donkey Kong 3 pra Nintendinho. Puta, eu tava vendo aqui. Eu não joguei, mas eu tava vendo os vídeos dele. É igual. Mesmo jogo, só muda. O que eu achei que ia estar diferente é que tem menos quadros de animação. Os caras são bons, né? De resto, tá o mesmo jogo. Até o cenário aqui, você não... É claro, tem menos cores. Parece que você pegou uma imagem JPEG e salvou o GIF, sabe? Fica menos cores, mas... perde cores. Mas o jogo tá igualzinho, velho. Já o Donkey Kong 2 eu não achei que ficou muito legal, não. Já não agradou, não. Mas o que mais que tem de legal aí que eles fazem de jogos novos? Mario World ficou bom. Eu achei que ficou da hora a conversão. Pode falar do Street Fighter 2 de rodoviária? Ah, sim. Street Fighter 2 de rodoviária. Esse é famosão, né? Esse todo mundo chegou a jogar, né? Acho que nem só no NES. A gente jogou. Eu mesmo joguei no arcade, né? Esse. Jogava na máquina até esse aí. Não cheguei a jogar no NES. Ele fez mais sucesso que o 2 aqui. Bilhão de Hadouken, né? É, todos os personagens eles tinham magia, todos. Você podia dar shoryuken no alto, você podia apertar o botão start e trocar de personagem no meio da luta. Você soltava um shoryuken, sei lá, trocentos Hadouken. É que tem um monte dessas Street Fighter arcade piratas, hein, cara. Tinha uma que eu justo queria jogar que o Blanca estava Hanek Fu. Engraçado que ele falava, até assim, Hanek Fu, com a voz do. Ele falava. É, eu lembro. O Honda, por exemplo, quando ele fazia aquele movimento dele com as mãos, né? Que mexe a mão, saía também o Sonic Boom também, direto. Era o Cuscuz. Cuscuz? Qual é? Eu ia perguntar que golpe que é, mas quando eu fiz ele com a entonação do golpe. Não preciso nem perguntar. Né? Esse é o único que eu falava direito, do Cui. Ah, eu falo isso, né? Até hoje. Acho que é. Hanekifu. Eu não sei. Hanekifu. Alex. Alex. Total. Alex Fu é fogo. Bom, e tem também os que lançam ainda hoje de jogos atuais, né? Na China tem versão até do Guitar Hero pra NES. Com dois botões, né? Tipo, duas notas só. Ah, eu acho que... duas notas, né? Tipo, é a máquina de escrever do Chaves, né? Uma tecla só. Ai, mas não deve ficar ruim, porque eu já vi que vende um... Você viu que vende as guitarras que vem com o Guitar Hero já? Até que tu lançou um Mega Drive que vem com uma guitarra aí, com música do NX0, do... Músicas nacionais, cara. Então. Olha aí, também é uma boa pedida. Se o cara, o moleque também pede pro pai Guitar Hero que não, né, tá louco pra jogar e vem lá, tipo, NX na guitarra. O que é engraçado é que é um jogo musical, né? E a qualidade de áudio do Mega Drive é horrível, né? É um MIDI que ele vai tocar. Então, não faz sentido, né? É, mas o jogo também já deve ser ruim, já combina já com o jogo, né? Mas é bom a gente falar, porque vai que a TikTok quer patrocinar a gente, né? Vai que então é ótimo. Se for. Eu jogo direto. Se a Tectoy falar que vai patrocinar, eu recomendo. E Final Fantasy VII pra NES? Também tem Final Fantasy VII? Tem tudo pra NES. O que você quiser, tem. Se bem que Final Fantasy dá até pra imaginar como seria, porque eles devem fazer na mesma plataforma dos antigos, né? RPG então, Maker total, né? Então, bacana é que, assim, pelo que eu vi aqui... Eles fizeram um port legal, cara. Eles tentaram recriar a história, mas assim, você tá andando assim com o Cloud, aí tem batalha. Aí quando você entra na batalha, assim, antes da batalha, são bonequinhos até para. Eles tentaram até fazer alguma coisa parecida com o que eram realmente os bonequinhos do PlayStation 1, né? Uhum. Mas na hora que você entra na batalha, são guerreiros medievais, cara. É estranho, é bizarro. Puta, deve ser por causa da plataforma que eles usaram, sei lá, algum RPG Maker da vida aí. Uhum. Porque não tem. Ele fica meio que limitado, né? Não consegue alterar o. Lembra que a gente já tentou fazer um RPG do Chapolin, ou Raid? Sim, era muito bom, né? Que no começo ele ia conversar com o Mephistófeles, né? Puta, a gente tinha bolado já uma história. Puta, ia ficar um jogo muito animado. Então, a gente quase fez um demake aí. The Make. Na verdade não, a gente ia fazer um jogo totalmente novo. A gente só não chegou a fazer porque era na plataforma do RPG Maker, então não oferecia tudo que a gente precisava, mas, pô, ia ficar um jogo engraçado, lembra? Porque não tinha o roteiro. Quem sabe a gente não retoma aí, né? Vamos ver, se o pessoal aí do site pedir nos comentários pra o jogo do Chapolin, a gente retoma o projeto. E coloca no site pra download. Tá falando com o seu... Eu já fiz joguinho naquele Mugen, né? Lembra do Mugen? Esse joguinho de luta. Tem, inclusive isso dá assunto pra outro cast, hein? É, isso que eu ia falar. É um assunto que eu recomendo pra gente fazer outro cast, que eu tenho uns muito bons pra indicar de Mugen. Tem uns, inclusive, tem alguns Tekken of Fighters no Mugen que são melhores do que o Tekken of Fighter 12, por exemplo. Não, mas igual o jogo que eu tinha feito, ninguém ia bater, cara. O último era o Chameleon, o cara dava especial no meio da luta. Maravilhoso, no meio da luta ele acabava com você, cara. Ah, sempre tá que eles realizam o sonho de todo mundo, que é colocar, tipo, todos os personagens que você gosta na mesma... mesmo nível, né? Ryu versus Sub-Zero, né? Contra o Goku, contra o Michael Jackson. Nossa. Eu tinha montado o joguinho lá, o último era esse Chameleon da Mortal Kombat, né? Até secreto do Mortal Kombat. Na verdade, o da Mortal Kombat não fazia tudo o que o meu fazia. Mas vamos lá. Aí no final, né, cara, a música da última tela era a música do System of a Down, Toxic City. Era muito saco, ia começar a luta quando tava o Round One, tava. Você conhece? Conhece. É Toxic City, né? Mas já também já desviamos de novo do assunto. Então vamos encerrar aqui esse papo maluco que a gente teve aqui, que começou com uma coisa e terminou com Gen, né? Quem sabe a gente até acaba falando de Gen no próximo aí. Quem sabe a gente até lança o jogo do Chapolin aqui no Iron Games. Quem sabe? Se tiver alguém pra patrocinar ainda, ó. A Televisa, olha a será? Olha, nossa, o Silvio Santos, hein? Silvio Santos? Atenção, Silvio Santos. É a oportunidade aí, ó. Ela não bate duas vezes na sua porta, seu Silvio. Senhora Bravanel. mas é isso. É, a gente agradece todo mundo por ter ouvido. Não vou imitar o Lula aqui por terem ouvido. A gente agradece todo mundo por ter ouvido o nosso cast e até a próxima semana. Até mais. Até mais, abraço.